Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, todo Jovem Nerd, falta um minuto para meia-noite. Eduardo Spoiler, não sei como vai ser a terceira guerra mundial, mas sei como vai ser a quarta, com paus e pedras. Aqui é Blue Hand e Steve Spacer em Paia Bello. Eita! Ah, é um ditado latino clássico. Tá bom. Aqui é o JP e acho que não adianta nem procurar a trincheira por aqui, que não vai dar em nada. Você vai estar na trincheira. Aqui é o Tucano e esse é mais um Nerdcast de realidade alternativa de um universo imaginário. Aqui é o Azaghal. Ou não. Muito bem, nerds, nós vamos aqui fazer mais um Nerdcast de História Alternativa. Quantos anos que a gente não faz um Nerdcast de História Alternativa? Muitos, o outro é do episódio 70 e pouco. Caraca! É, faz muito tempo. Caraca, né? Nós vamos construir a Terceira Guerra Mundial. O que aconteceria com o mundo se a gente entrasse em mais uma guerra mundial de grandes potências como aconteceu no passado? Agora, com força nuclear, o que será do mundo depois da Terceira Guerra Mundial? Ou durante, né? Ou durante. É, porque exatamente. O que será a gente já sabe. Vamos para o e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, já vamos para mais uma semana de mês e Canelada do Nerdcast. Vamos. Yes. Muito bem, Azaghal. Estamos na Campus Party. Isso aí. Durante toda essa semana, a galera que foi estivemos lá. Estivemos lá durante toda a semana. Estivemos durante toda a semana comandando o Submarino Ultimate Robot Combat. É isso aí. Mas, se você ainda não viu as estripulias que esses robôs afrontaram nesses 3 dias exato. De combate épicos e metálicos, exato. Ainda dá tempo. Exato. Só pra colocar você no contexto, na Campus Party, na área Open Campus, que é a área gratuita da Campus Party, isso. Qualquer pessoa pode chegar lá e entrar lá, isso. Tem o stand do Submarino. Isso. Nesse stand está montado a arena do URC Azaghal. Isso aí. Onde 28 robôs estão se degladiando pela semana inteira e também fazendo demonstrações, que também temos outras coisas, drones, robôs mais leves, etc. Mas tá irado. O que acontece? Todos esses robôs são feitos por equipes de estudantes de engenharia, de robótica, de mecatrônica, de tudo. A galera se junta, faz uma equipe, alguns deles têm patrocinadores e tal, muito maneiro. Sim. E eles montam uns robôs que valem até R$30 mil, maluco. Toma aí. E esse ano, cara, foi a segunda edição que a gente fez com o Submarino na Campus Party do URC, eles levaram 28 robôs, cara, de 3 categorias, animais de pesos diferentes, né? Que os robôs não, na verdade, são categorias robóticas, né? Bem... É verdade. E agora, Azaghal? Se você está ouvindo esse Nerdcast na sexta-feira, exato, até 1 hora da tarde, dá. Ainda dá tempo de você pegar a luta de sexta-feira, que vai acontecer de 1 às 5 da tarde. Certo. Max, se você já passou desse horário, ou se você está ouvindo esse programa sábado de manhã, aí dá tempo de pegar a grande final. Exatamente. Que vai acontecer de 12h às 16h deste sábado, dia 7 de fevereiro de 2015. Isso, exatamente. E com a presença magnânima de Sr. K! Isso, durante todos os dias de URC, nós tivemos a presença de Web Celebs. Sim. Né? Nossos amigos, Cauê Moura, os irmãos Castro, o pessoal da MRG, o Luba, o Nome Gusta, a Lulia, a Natalia Crozier e o Johnny Cage estiveram por lá, cada um apadrinhando a sua equipe. Exato. De robôs. Exato. Eles estão também aí na final, caso o robô deles tenha chegado na final. Exato. Mas, além dessa rapaziada, nós temos a presença do Sr. K como host. Olha, vai ser bonito. Pra assistir a peleja final, que vai ser emocionante pra cacete. Certo? Não se esquece, de 12h às 16h, neste sábado, não perca. Vai lá, cara, vai lá, que vai ser foda. E não deixe de também visitar o hot site da Campus Party. É do claro. Submarino, que tem ofertas de produtos, tem tudo a ver com a Campus Party. Certo? Ainda dá pra você, no hot site, colar um lugar VIP. Tenta lá, lá se na arena. Exato, vai ser muito maneiro. Então não deixe de ver a final do Submarino Ultimate Robot Combat com a gente na Campus Party 2015. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para 17 minutos e já vai preparando a cebola. Na verdade, nós vamos falar do penúltimo Nerdcast, já que o último foi o 450 e já tiveram feedbacks para todos aqueles programas. Exatamente. Nerds, cacete de agulha aí acumulados. Vamos agradecer a todas as pessoas que doaram sangue. Ana Carla Lucena, André Luiz Pereira, Arthur Dias Caldeira, Ari Félix, Augusto Finger, Cláudio Fiorito, Daiane Alves, Davi Silva, Diego Leite, Diego Ferni, Edmar Godoy, Eduardo Botelho, Érica Silva, Everton Butarelli, Fernando Hertal, Gabriel Beltrame, Júnior Alves. Um abraço pra essa galera. Também tem o Leonardo Oliveira Souza, Linda Matoli, Cláudio Dobos de Moraes, Luana Nunes, Luiz Felipe dos Santos, Matheus Gouveia, obrigado galera. Também tem o Rodrigo da Silva, Roger Prestes, Vitor Stapassoli, Vander Lúcio e o Igor Nunes. Todos esses nerds doaram sangue essa semana e mandaram fotos pra gente, o nerdcast@jovenerd.com.br, pra mostrar o seu ato de solidariedade. Solidariedade com o próximo, salvando vidas. Muito obrigado, galera. Temos também a galera do Scalp Solidário. Sim. Que doa fios de cabelos. Olha aí. Para ajudar a galera que está se recuperando de tratamento e precisa de um up. Sim. Na cabeleira. Muito importante. Temos o César Icoma, Kevin Oliveira, Laís Tosa, Linda Matoli, Lucas Cantani, Luciana Pereira, Meirielle Godoy, Stephanie Caetano, o Tadeu Catani e o Wagner Souza da Silva. Muito obrigado, galera, por doarem suas madeixas. Muito bom. Obrigado, galera. Arte dos fãs, Azaghal. Temos aí vários Ozobs, Olegs. Nós vamos destacar o Ozob pelo Renan de Carvalho e o Oleg pelo mesmo Renan de Carvalho. Cara, muito maneiro. Temos também outro Ozob usando um batalhói. Já ouviu desse cara no Twitter. Muito bom. Por B. Falcão Ilustra. Temos também o Ozob do Leonardo Jax. É basicamente o Ozob dos fãs, né? Mas temos Jovem Nerd Azaghal por Roberto Crow. Olha aí, ficou maneirinho. Que é uma águia com duas cabeças. Ficou maneiro. Bizarramente maneiro. Filipe Faria, 24 anos, produtor de eventos Rio de Janeiro RJ. E aí, nerds, venho aqui compartilhar uma experiência que passei no ano passado com viagens de trabalho. Olha aí. Trabalho com produção de eventos e tive a oportunidade de participar da equipe do Tour da Taça da Copa do Mundo pelo Brasil. Caraca, segurança era absurda, maluco. Eu era responsável pela logística de aeroportos e translados da taça. Tive que passar por 16 capitais brasileiras em 45 dias. Eu ficava em média 2 dias em cada cidade e dormia em média 3 horas por dia. Nossa. Ninguém mandou não estudar. No total, eu entrei em 56 aeronaves nesse período, contando com as escalas. Pra começar, eu sofro do mesmo mal do JN, não consigo dormir em avião. Então o cansaço e o jet lag, mesmo sem sair do país, eram constantes. Jet lag no Brasil? Ah, que bullshit. É, jet lag é quando você muda de fuso horário, que né? Que bullshit, jet lag. Ele tá confundindo jet lag com o cansaço de a soma de viagem. O cara trabalha com avião. Bom, além de ter esquecido 3 livros no avião, um A Batalha do Apocalipse e 2 livros do Hobbit. Porra. Caraca. Sobre escalas, vocês não sabem o que é a sofrência. Fiz uma viagem de Macapá para Rio Branco com escala em Brasília. Nossa, mãe do céu. Foram 5 horas dentro do avião. Ele diz que eu acredito, mas eu não acredito. Também tem o problema de, por você estar viajando a trabalho, você tem que pegar o voo no horário que te dispõe. Então, cansei de pegar voos que saiam às 2 da manhã. Meu objetivo nesse e-mail é que, por mais glamurosa que pareça essa vida, não tem nada de fácil. O cansaço pelo excesso de viagem de avião, o desgaste de ter que arrumar e desarrumar as malas em cada cidade que você vai, pegar táxis nas mais diversas cidades. Calcula o que é um taxista no Acre. Taxista carioca, né? Ah, eu sei qual ponto é. De Jacarepaguá. Além do trabalho em si, são no mínimo estressantes. Apesar das dificuldades, digo que valeu muito a pena. Além da experiência profissional, conheci cidades que eu nunca imaginei conhecer, como Macapá, Manaus, Teresina, Maceió, entre muitas outras. Além de, por trabalhar nos aeroportos, conheço a rotina minuciosa de cada aeroporto e companhias aéreas. Tenho histórias de cada cidade, mas não quero me prolongar mais do que eu já fiz. Grande apoio. Agora me deixou na curiosidade, cara. É. O cara tem... Porra, aí, ó. Próximo Nerdcast de viagem, esse cara tem que... Vamos marcar. Tuana Mesquita, 32 anos, doutoranda em biologia. Muito bom. Saint-Basile-le-Grand, região metropolitana de Montreal. Olha aí. Quebec, Canadá. Esse, bitch. Esses e-mails caem no Adagão. Toma, porra. A mulher deu aqui carteirada de doutoranda, carteirada de canadense. Ah, eu acho ótimo. Sobre a Nerdcast 449, Nômades Modernos, existe uma outra categoria de Nômade Moderno, a qual posso incluir boa parte da minha infância, a de familiares de funcionários da Marinha Mercante do Brasil. Nossa! E eu incluo aqui familiares de militares, militares do Brasil, também. Que costumam mudar bastante. Mudam bastante. Quando eu era criança, diz ela, meu pai passava por volta de 2 anos viajando pelo mundo e passava 4 a 6 meses em casa de férias depois. Caramba, que vida louca. A única solução que nós tínhamos para não passar tanto tempo longe era embarcar junto nesta aventura. Nossa. Nos anos 80 era bem mais fácil convencer as escolas a me dar todas as tarefas do ano escolar e aplicar todas as provas assim que o navio estivesse de volta ao Brasil. Caraca. Meu irmão, 14 anos mais novo, não teve a mesma sorte. Olha aí. Caraca, eu não entendo muito bem essa frase de Marinha Mercante. Eu sei que existe e tal, mas o que é isso? Um castigo? Você vai viajar 2 anos pelo mundo? Caralho! Eu não sei, cara. E aí o cara não pode voltar, o cara fica preso, ele rema. É o trabalho. Ele rema no navio? Não, cara, mas é o trabalho. É tipo um viking? O que é isso? Ele pilha, vai pilhando ele pilha, o mundo ele vai vendendo. Em 2 anos. Aí ele volta, fica 6 meses, ara a terra. Replanta. Exato, eu não entendo. Eu não entendo essa parada. Dois anos. Afia os machados e depois volta pro mar. A vida de nômade durante a infância é sofrida. Lembra que aquele maluco lá, o Pierre? Schneider? É. Pierre Schumann. Schumann, isso. Ele falou também um pouco disso, né? Falou. Já que por motivos de segurança, existe um número máximo de familiares que podem viajar. Segurança porque os vikings podem matar. Exato, família, exatamente. Né? Ou seja, raramente outras crianças viajavam comigo. É, pois é, coitada. Mas ao mesmo tempo, é bastante enriquecedora. Aprendi a falar inglês, escandinavo, desde muito cedo. Vi inúmeros meteoritos caindo no mar à noite. Caralho! Que maneiro. Isso é maneiro. Uma das imagens mais lindas que existe. Que irado. Vi baleias e golfinhos acompanhando o navio em sua trajetória. Pesquei tubarões e arraias. Que legal. Andava de bicicleta no convés do navio. Uma volta completa contabilizava 3 quilômetros de acordo com meu pai. Caraca, navio. Então é aquele navio... mercante, né? Gigante. Eu não sei. Caraca, maluco. Aprendi a fazer origami com um japonês de verdade, naturalizado brasileiro. E passamos por inúmeras tempestades terríveis no meio do oceano. Caraca, volta e meia desses vídeos desses navios de transporte, ou mercantes, não sei, que o mar tá engolindo o navio, os caras estão rindo. Estão rindo. Caraca, maluca, mas ela tem muita história pra contar, cara, que irado. Essa tá muito mais interessante que o maluco de cima que ficou reclamando de viajar no Brasil. Porra. O mais enriquecedor de tudo, jovem, foi conhecer tantos países e culturas diferentes, desde tão cedo. Minha mãe falava algumas poucas palavras em inglês. Ice cream, chocolate, beer, sandwich, hot dog, how much, lost. Lost é importante. Mas isso nunca nos impediu de sair do navio nos portos para conhecer os famosos pontos turísticos. Enquanto seu pai matava os aldeões. Exato. Em 1989, na França, fomos visitar um museu e minha mãe filmou toda a visita com uma daquelas filmadoras enormes dos anos 80. O VHS, né? Uhum. Era VHS? Era um VHS. Na saída do museu, o segurança pediu a nossa câmera. Mamãe, não entendendo o que ele falava em francês, achou que estava tentando roubar nossa filmadora. Meu Deus. Puxou a filmadora, me segurou pelo braço e saiu correndo de lá. Papai, ao ver o vídeo, depois reconheceu os avisos de não filmar em praticamente todas as paredes do museu. E finalmente entendemos o porquê do segurança do museu tentar tirar a câmera da minha mãe. Nossa, cara. Ao longo dos anos acumulamos inúmeras histórias ao redor do mundo. Mas essa foi fraca, né? Essa foi fraquinha. Porra, foi tanta história, mano. A mulher aventura. Fez um vídeo clandestino no Museu do Louvre, cara. A mais triste é que viajamos tanto de graça que hoje meus pais acham um absurdo pagar por uma passagem de avião para vir me visitar. Num nunca vieram. Mas não terão mais desculpas esse ano, já que o jovem neto está a caminho. Olha aí, parabéns. Ela pode pedir pro pai vir empilhando. Vim empilhando, exato. Todo o litoral do Brasil. Pega um barco. E ele chega e entrega os presentes. Com calado baixo. Exato. Vem pelos rios. Exatamente, cara. Que legal. Qual será o nome do pai dela? Ragnar? Ragnar Mesquita? Uma coisa que eu fiquei impressionado aqui, que ela viveu essa infância que não é ortodoxa no ensino, né? Não. Mas a mulher é doutorando em biologia. Sim, senhor. É impressionante. Ela, é, você vê que existem alternativas de educação que não são aquelas na sala de aula. No mar, exatamente. Os pais dela fizeram um bom trabalho. Porra. Muito mas bom. A experiência, a vivência, às vezes é muito mais enriquecedora do que o estudo. Não tô dizendo pra você não estudar. Uh-huh. Mas uma viagem, conhecer o mundo, sim, é muito mais... E ela fez ambos, acho. Estudou também. E está em Quebec. Não tá fraco, não. Vinícius Campos K. Jones, 38 anos, analista de sistemas, Saint-Jean-sur-Rochelieu, Canadá. Olha aí. Richelieu. Cardeal Richelieu. Ah. Esse cara, a gente leu o e-mail dele recentemente. K. Jones. K. Jones? Quem é o K. Jones? É, a gente leu um e-mail dele. Leu um e-mail dele? Ah. Olá, galera. Gostei bastante do Nerdcast de Nômades Modernos, com o qual me identifiquei bastante. Moro em Quebec, onde o Francis... Ah, a Tuane tá lá. Casada com netos nascendo. É verdade. Ah, é verdade. Com netos, ela tá nascendo netos. Nascendo os netos do pai viking dela. Moro no Quebec, onde o francês falado tem um sotaque particular. No nível, quando os nativos daqui vão à França, os franceses não entendem. Enfim, quando cheguei, havia estudado um pouco de francês no Brasil, tinha uma noção básica e estava ávido para praticá-lo. No segundo dia aqui, fui a uma loja comprar um computador. Entrei, a loja gigante, achando que vendia eletrônicos, perguntei ao funcionário. Aí, me fodeu. Quero ver o jovem, né? Ele escreveu em francês. Je veux acheter un ordinateur. Ordenateur. Eu quero comprar um computador. O cara olhou pra mim, balbuciou alguma coisa, não entendi. Perguntei novamente, dessa vez gesticulando a digitação com os dedinhos saltitantes. O cara olhou pra mim, balbuciou alguma coisa novamente. E eu não entendi de novo. Aí eu fiz o switch pro inglês. Começou a falar inglês. I want to buy a computer. Ainda com os dedinhos saltitantes. O cara olhou pra mim e falou em voz alta. I don't work here. Que merda. Que história escrota. Ai, ai, essa vida difícil de nômade e imigrante. A propósito, a loja se chama Canadian Tire e vende tudo menos computador. A gente já viveu essas vésperas da guerra nuclear, da terceira guerra mundial que nunca veio durante toda a Guerra Fria, né? Nós somos geração nos 80, geração, a gente viveu com medo. Pegamos um finalzinho, né? Aí eu te faço a pergunta, quem te garante que nunca veio? Pode já ter vindo e você acessar uma lembrança no computador. A simulação de como seria depois, né? A geração de hoje, ela não tem o medo que a nossa geração tinha. Não. Deveria, né? Não tem. Não tem medo de guerra nuclear, não tem medo do plantão da Globo, não tem medo de AIDS, não tem medo de nada, mano. Tudo tem cura pros caras. Cara, eu tô medo aqui no Brasil. No mundo, a galera agora tem mais medo de terrorismo. É, agora sim. O terrorismo é um medo. Mas daqui a pouco eles esquecem esse medo, cara. Medo da bomba era mais forte do que o medo do terrorismo. Também acho. O medo da bomba era real. Pois é. Não é. Os dois são reais. O medo da bomba nuclear é coletivo. E o do terrorismo é mais pessoal. Cara, a bomba. Você pode ser morto num ataque terrorista. No esbarro. Você vai estar comendo macarrão no esbarro e explodir, mano. A bomba nuclear era acabar com o planeta, né? Era lenda, mas tudo bem, a gente acreditava. É você não ter pra onde fugir, é você não ter pra onde se esconder, você vai morrer de... Não importa o que você faça. Tem que comer cebola. Pois é. Cebola. Então, pra representar isso, a gente tinha o relógio do Doomsday Clock, o relógio do Apocalipse. Como é que é? O relógio... É o relógio do fim do mundo pra gente em português. Mas... Batalha do Apocalipse. Bota o somzinho de registrador aí. Tem no Ótima, né? Ele aparece muito no Ótima, mas o que é exatamente? No Pacific Rim, eles têm também uma espécie de relógio desse. O Doomsday Clock? É uma espécie. Que era o relógio que marcava, né, as aparições dos kaijus. Ah, sim. Mas o Doomsday Clock é um relógio simbólico. Que representava a tensão. Exato. E a meia-noite era, simbolizava guerra... Simboliza, ainda tem. Ainda existe, né? É. A meia-noite simboliza guerra nuclear total, é isso. Fudeu. Meia-noite é o fim do mundo. É o fim do mundo, exatamente. E eu nunca entendi muito qual é desse relógio. Não, ele é só uma forma de você mostrar o perigo que a gente tá correndo. Mas não faz sentido, sabe por quê? O relógio não para, o relógio não volta. Não, mas eu sei, mas por isso que ele é simbólico. Volta, claro que só... volta. É, não, claro que não volta, cara. Ele volta, o relógio volta. Mas então, esse que é o problema, claro, não é o relógio parado. Não, o tempo não volta, mas qualquer relógio volta. É, mas aí... Boa! Boa, mas cara! Ele fazia o quê? Ele pulava meia-noite, então? Ele ficava ali faltando um minuto pra meia-noite direto, saca? O relógio tá parado, o relógio não se move. Não, olha ele só, ele só é uma distância da meia-noite. O índice do relógio, na verdade, ele só são os 10 últimos minutos, de 11h50 até meia-noite. Isso. Não. É sim. Como é que ele já chegou a 17? 17? Não, não são os últimos 10 minutos, não. Já teve atraso de 17 minutos. Em 91, ele chegou a 17 minutos. É, 1500, ele tava marcando uma da manhã. Não tinha risco nenhum de acabar o planeta. Não, quando teve os Estados Unidos e a União Soviética assinaram o tratado de redução de armamentos, ele foi pra 17. Aqui no meu tá 23h43. Tu tem o relógio do apocalipse? Não punho direito, não punho direito, então. Os 17 são 17 minutos pra meia-noite, tu cara. Isso. Então, 23h43, é isso que eu tô dizendo. Ah, sim, é verdade. Vai. Olha só. Acho que a gente tinha que inventar uma outra parada. Eu acho que não. Mas olha só, a única. A balança do apocalipse. Não, mas é isso aí é a versão bonitinha das código de cores do NOAAD. Você pode inventar qualquer escala, mas o relógio é fácil de você entender, porque você sabe como funciona o relógio. Não, o relógio não dá medo. Claro que dá medo. Não dá medo. Você tem medo de relógio? Porra, lógico, velho. Como é que a bomba explode, cara? É sempre contagem regressiva. O relógio vai indo até ficar zero. E aí explode. Sabe o que dá medo? O relógio que tem cuco. Porque quem tem cuco tem medo. Quando a guerra acabou, na verdade, a guerra na Europa acabou, tinha um general pica das galáxias, né, o George Patton, né, que, aliás, ele tá bem representado num filme que é excelente dele, um filme antigo da década de 60, e aí ele acabou a guerra na Europa, cara, ele queria já meter o pé na Rússia, meu irmão. Ele já queria entrar na União Soviética. É, o plano dele era esse mesmo. Ele era um estrategista militar foda, mas um político de merda. Fazia merda no âmbito político, né? Mas era o cara que resolvia a parada. Então ele ligou lá pros superiores dele e falou assim, ó, não vamos deixar passar. Cara, olha só. Vamos no calor da empolgação. A gente vai entrar numa guerra com esses caras de anos. A gente tá com os caras aqui, moleza. Não vamos deixar passar essa. Só que é óbvio, né? Que, politicamente falando, isso é uma burrice. O cara vai quebrar uma aliança que eles tinham com a União Soviética e invadir não era possível naquela época. Ia dar merda se fizesse. Eu já começo com o meu primeiro si aí, voltando, né? Da Segunda Guerra Mundial, perguntando pros especialistas aí, pro nosso querido Blue Hand. Ah, a União Soviética já tinha arma nuclear nessa época? E como é que tava o programa nuclear soviético em 45? Você sabe? Roubaram. Não tinha. Logo depois que acabou a guerra, o casal Rosenthal vendeu as armas pros russos. Isso. Foi um dos últimos a ser executado por crime de traição e os russos fizeram o primeiro teste pouco tempo depois. Então os russos tinham bombas já. As bombas russas ainda não eram grande coisa, mas a americana também era uma merda. Então o nível de bomba dos dois era bem próximo. E os russos desenvolveram o foguete bem mais rápido que os americanos. Os russos... Foguete intercontinental, que você tá dizendo. É. Não, e o foguete no geral. Porque o que rolou? Quando a Alemanha perdeu a guerra, começou a disputa de quem pega mais tecnologia nazista. Os americanos cagaram e conseguiram pegar o Von Braun e os cientistas. Mas os russos pegaram Doha. Os russos pegaram a montanha onde era fabricado os foguetes. Então os russos tinham... Os foguetes estavam sendo fabricados e a galera que fazia. Então os russos podiam entender muito bem como aquela merda funcionava, mas eles tinham os foguetes pra funcionar. Então rapidinho os cientistas russos desmontaram a parada e pegaram mais ou menos como é que a parada funcionava. Então eles tiveram um bom passo na frente com essa história. Só pra galera saber, o mais perto que o relógio dos dias final chegou na meia-noite foi em 53. Chegou a 2 minutos da meia-noite e isso é a música do Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight, é por causa disso, exatamente explicando isso. Mano, na Guerra da Coreia? É, não, foi quando os Estados Unidos anunciou que ia começar a projetar a bomba de hidrogênio e os russos testaram a bomba de hidrogênio e a bomba de hidrogênio é aquele monstro, né, cara? E aí foi o mais perto que o relógio chegou da meia-noite. Uhum. E depois ele começou a voltar. Eu achava que era na crise dos mísseis cubanos, mas eu não foi. Eu porque não. O cara que faz atualização tava de férias nessa época. não foi atualizado em 62. Olha, em 2012 ele estava a 5 minutos da meia-noite. Ameaça nuclear, pra gente coisar. América do Sul, ninguém. É, a gente já falou em outro Nerdcast quem tem a bomba. A Coreia do Norte, a gente já viu o que eles podem fazer, né? A Coreia do Norte tem bombas. As bombas da Coreia do Norte e nada são parentes próximos. Porque, cara, todo mundo desconfia que a Coreia do Norte tem um tipo de bomba que é o mesmo tipo usado em Hiroshima, que é o mais fácil de construir. Sim, é uma bomba útil, é óbvio, ela explodiu a cidade, lá todo mundo viu, mas ela é uma tampa do tamanho de um bonde, então ela não é muito boa pra botar em foguetes. Como ela é muito grande, se você botar ela num foguete, ou ela vai ser com pouca capacidade, ou o foguete vai ser uma porra gigantesca, com pouco lugar pra botar combustível. Significa que não vai muito longe. É, mas na verdade a bomba da Coreia do Norte, ela não precisa ir longe, ela precisa chegar na Coreia do Sul, né? Pois é, ó, ela foi feita pra isso. Isso não é de mim, você bota um cara com a bicicleta e pronto. Ela tá catapulta. Não dá por causa do peso dela. Eles vão ter que lançar no avião. O Japão é um alvo, um potencial pra eles. Né? E eles sabem disso, né? O Japão oficialmente não tem bomba. Na prática, tem bomba americana em Okinawa. O Japão, ele poderia se defender facilmente, sabia? O Japão vende mais fralda pra adulto do que pra criança. É uma verdade. É uma produção massiva de fraldas. E isso é uma verdade. Isso é outro dia. Vende mais fralda pra adulto do que pra criança. E não é pra velho. Mas não, você tá distorcendo. Vende na sex shop, tu fala. Não. A reportagem é porque 25% que agora da todo velho se caga e se mija. 25% da população do Japão é de acima de 65 anos. Mas um monte de velho usa fralda. Você perguntou pra ele já? 65 anos, hoje em dia, também não é velho não, cara. Velho que usa fralda com aquela bunda do Howard, do Super Patos, sabe qual é? Eles falaram que tá nascendo pouca gente. A parada é a seguinte, quando se os caras lançarem a bomba contra o Japão, é só eles fazerem um colchão de fralda. A bomba bate e volta. Toim. Piadinha. Foi muito ruim essa, foi muito ruim. Nossa. É que eu queria falar das fraldas. Eu vi que tu ficou perplexo. Mas então, quem são os, como dizem para os players? Quem poderia alterar o cenário político internacional a ponto de gerar uma guerra? Adiantar. O que já tem pra adiantar tem um monte de gente. Peraí, a gente acredita mesmo que no mundo de hoje, no mundo globalizado, de comércio pra lá e pra cá, de todo mundo e depende de todo mundo pra comprar matéria-prima, pra vender bens de consumo, pra conseguir gás, energia, petróleo, caralho. A gente acredita que hoje é possível existir uma guerra de superpotências como existiu no passado? Claro que acredito. Não, eu tô falando de guerra que total. Em casa é pra isso, cara. Jovem Nerd, já começou. É reversível, cara. Não, pra essas guerrilhas pontuais, elas existem o tempo todo. Eu tô falando de guerra de superpotência total. Sabe o que tava faltando? Matar o Arquiduque Ferdinando. É o que tá faltando. Você acha que tá faltando só isso? É isso? É só isso. Eu chutaria 3 players aí. Ah. Não vai ter mais 2 lados essa guerra. Vão ter 3 lados. 3 lados? É. Vamos lá. Olha aí. OTAN, a Rússia com a China e a Coreia do Norte. Coreia do Norte esquece. Coreia do Norte vai entrar na porra perfeita. Coreia do Norte vai no. É tipo a Itália. Vai na aba, vai. bem a Itália mesmo. Não, né? Mas descreva aí. China, Rússia, Coreia do Norte, o que mais? OTAN, explica OTAN. Não, já entendi. OTAN não precisa explicar, pô. Sim, tem muita gente nova professor, aí que não sabe. Falta humildade aí, professor. Organização do Tratado Atlântico Norte. Isso, aconteceu depois. É o que a Globo chama de Ocidente quando eles falam na televisão. A Liga Militar do Ocidente. É, chama Liga Militar do Ocidente. Não, eles falam Ocidente agora, eles não falam nem mais Liga Militar do Ocidente. Repare que eles falam Ocidente, nunca inclui a gente, o resto do mundo. Só faltava falar das forças do mundo livre. Pois é. Já falaram no jornal, que agora a gente tá andando mais envergonhadinho. E o terceiro é o Estado Islâmico. Eu também acho que esses malucos do caralho... Estou falando o Estado Islâmico. Sim, o ISIS. Estado Islâmico. Mas o ISIS vai ser um problema local. O ISIS me ameaçou outro dia no Twitter. O quê? É verdade. Me ameaçaram. Ameaçou o Obama, não sei quem e a mim. Como assim? A Oceania é os Estados Unidos. Estava citado Azaghal lá. De verdade. Aí o tweet, em árabe. To all the world, ISIS will not lose if Allah accept our work. @ Barack Obama, @ Michelle Obama, @ Salman Aloda, @ Kazim, @ Azaghal. Que porra é essa, cara? Eu não sei, que cara. Que tweet é esse? Eu não sei. L4BEEB, @, né? É assustador, cara, essa porra. Por quê? Do nada, Azaghal? O que você falou? Eu não falei nada. Eu não fiz nada. Eu só falei que ISIS era Estado Islâmico e Estado Islâmico. É isso. E ó, eu vou te falar, tu tá aí perto de Foz do Iguaçu, hein, cara? E aí você entra no perfil dos caras e só tem tweet em árabe, maluco. Caralho. Aí a galera começou a mandar um tweet assim, por favor, terrorista, não faça nada com Azaghal, ele é um cara legal. Caralho. Aí começou a linkar o Cid, fala, Cid, é você que tá fazendo isso? Então, Cid, não, pô, eu não tô fazendo nada. Aí eu falei, Cid, me ajuda, cara. Eu já tô te ajudando não fazendo nada. Você falou de uma coligação aí, Rússia e China, mas Rússia e China nem sempre estão sintonizados nos mesmos objetivos. É, né? Eu sei. É. Mas a União Soviética e os Estados Unidos e a Inglaterra não estavam sintonizados, mas teve um inimigo e eles se uniram. E mas pode ver que pra quem que a Rússia foi vender o gás dela? A China. É, quem tá comprando. Agora, você falou Estado Islâmico, mas eu não sei se isolaria o Estado Islâmico. Não. Então, se é pra fazer uma parada... Quando eu digo Estado Islâmico, é porque hoje o Estado Islâmico é o grande vilão, mas alguma dessas, ou todas essas, esses radicais islâmicos juntos. É. Mas olha só, presta atenção, você não acha que a China, ela simplesmente vende tanta coisa pro mundo inteiro que ela não tem interesse de guerrear com ninguém? Não, mas a questão é que, se a gente chegar a um ponto de guerra, esse interesse vai ser suplantado de alguma forma. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Esse interesse vai ser abalado. É. Num ponto que ela não tem mais pra quem vender, porque a galera tá consumido, os recursos da galera tá consumido para outras coisas, ela vai ter que apertar para algum outro lado, né? Acho que a China jamais começaria uma guerra. Começaria não, mas ela pode reagir. Eu vejo eles participando, mas não vejo eles começando. Sabe uma forma que eles poderiam começar? Se eles invadissem Taiwan na marra. Ah, eles não têm mais essa vontade não. Já talvez não tenha, mas essa seria uma forma deles começarem. Isso aí é uma enrabada. Eu acho que vai começar com a invasão da Ucrânia, como já foi a Crimeia, já foi a Crimeia, já foi o leste da Ucrânia. Se o Putin invadir a Ucrânia, acabou a OTAN. Vou te dizer por quê. O Putin falou... O Putin vai invadir a Ucrânia e nada vai acontecer. O Putin chegou e falou que a dissolução da União Soviética foi um erro histórico. Uhum. E aí ele vai lá e invade a Ucrânia e nada acontece. Quando ele percebe que nada acontece, aí fudeu que vai Bielorrússia, vai... A Geórgia é um cenário importante, né? Vai todas as repúblicas do Cáucaso ali. É. E aí, a história se repetindo, né? Porque não foi assim. O Hitler não botou a cabecinha? Ninguém falou nada. Ele falou assim, não, só quero o que já foi da Alemanha. Uhum. E aí ele falou, não, tudo bem. Mas deixa eu traçar um cenário aqui, mas é um cenário real. E que a gente já tá vivendo. Que é o preço do petróleo despencando. Esse cenário não reflete o Brasil. esse não é temporário, ele não vai se manter. Não sei se é temporário. Mas até quebrar os produtores. Até quebrar a Rússia. E esse preço do petróleo baixo é forçando a barra pra Rússia, cara. Porque o maior prejudicado na queda do barril do petróleo é a Rússia. A economia deles depende basicamente do petróleo, cara. Não, com certeza tá quebrando. Tá quebrando os americanos que estão fazendo gás de xisto. Os pequenos produtores americanos também estão se fundindo. E tá afetando muito mais os americanos que estão fazendo petróleo não convencional, como o nego chama, do que a Rússia. Esses caras do governo americano depois não erram de alguma outra forma. Essa queda do petróleo é uma mensagem pra Rússia, cara. Pra eles maneirarem no que eles estão fazendo. É, a Rússia tá se fudendo feio. Tá se fudendo feio. Então, esse é um cenário de queda maior ainda do petróleo. Aí, de quebra, vai afetar também os países, não, do Oriente Médio. A Arábia Saudita. E alguns outros. O que pode acontecer quando esses países do Oriente Médio começarem a ficar estrangulados? lados. Eles podem, por baixo dos panos, estimular essa galera maluca que tá espalhado pelo mundo inteiro. O Irã, por exemplo, não precisa ser debaixo dos panos, né? Isso é o que eles já fazem. Aí, imagina o que pode acontecer com essa galera maluca sem coleira. Vamos dizer que eles começam a fazer o que tentou fazer em Paris há pouco tempo. Comece a matar, explodir centros de judeus pelo mundo afora. Esses caras não, oficialmente vão estar dizendo, ó, não temos nada com isso. Onde pode se formar algum núcleo forte de terrorismo oficializado? Na África. A galera pode migrar pra África. Já tem. Já tem vai bastante que... na Líbia, então agora... Exatamente. Os Estados Unidos, ou OTAN, não vai bombardear o Oriente Médio. Mas, de repente, pode bombardear a África. Vai que bombardeia... Já estão bombardeando. Que bombardeia alguns lugares da África que são altamente estratégico pra China. E aí, China, para com essa porra. Lembrando aqui que a China tá comprando o terreno na África. A China tá comprando tudo. Pra transformar no novo parque industrial. Então, realmente, é factível. Vai que os caras... A China fala, para com essa porra, e nego não para porque tá pressionado por Israel, tá vendo gente ser morto pelo mundo inteiro, e outras circunstâncias, e nego não para. E aí, tu tem a merda no ventilador. E aí, eu acho que a primeira ação militar aí dos Estados Unidos pode ser a invasão do Irã. Eu acho. Porque o Estado Islâmico tá ali do lado. E o Irã é alvo fácil, cara, pra isso. Até porque os Estados Unidos já estiveram lá e tudo mais. Então pode ser o início. O Irã é fácil de ficar. Né? Justificar e de invadir. Não, e não. É fácil, por vários motivos. Fácil mas de isso, base. Mas isso é precisa. Base, é base pro combate contra o Estado Islâmico, que tá mas isso ali precisa, encostado, cara. A próxima eleição nos Estados Unidos tem que perder os democratas e entrar os republicanos. Ah, mas isso é grande chance de acontecer. Isso já vai acontecer. Não essa última eleição que elegeu o Congresso mais republicano. Isso tem nada a ver, porque normalmente essas eleições que a gente chama de midterm, né, que são as do meio do. Os republicanos sempre ganham. Mas a chance maior é do republicano ganhar o próximo. Porque existe um ciclo na democracia de alternância de poder. Menos no Brasil. Não, no Brasil também. Mas na democracia americana isso vem de muito tempo, essa alternância, que é altamente saudável, né, para a democracia. Então a grande chance é realmente o Partido Republicano ganhar, que é mais belicoso e que protege interesses diferentes do democrata, ganha a eleição. Mas calma aí, vocês falaram de duas frentes aí. Falaram primeiro de uma invasão à Ucrânia, a Rússia querendo restabelecer a União Soviética, certo? Tá. E de outro lado, temos os países árabes que vão ser estrangulados pelo barril de petróleo barato e que, de alguma forma, vão... Retaliar, né? Vão fazer alguma parada. Isso já aconteceu nos anos 70, quando eles fizeram Fizeram um cartel. Um cartel, né? Que fudeu os Estados Unidos e tal, não sei o quê. Mas hoje não aconteceria de novo exatamente essa mesma coisa, né? A dependência tá um pouco menor hoje em dia, mas ainda teria problema. Ainda mais se eles conseguirem convencer a Venezuela a ativamente participar do cartel. A Venezuela participa do cartel, mas hoje em dia eles produzem o que interessa porque eles querem dinheiro. Mas vamos supor que a Venezuela participe do cartel por ideologia. A gente tá criando um novo cartel, é isso? Vamos supor que os caras façam um cartel, porque o que impede deles fazerem um cartel? A Venezuela acabou de vender a cueca pra China, cara. Ela vai... A produção dela já deve estar toda comprometida pra China até 2225. É, até perguntaram pro Ricardo Amorim, se esse dinheiro da China se dá uma sobrevida pra Venezuela. Não, qualquer coisa que deixe o Maduro mais tempo no poder vai piorar a Venezuela, não vai dar sobrevida. A gente tem dúvida. Então a Venezuela não entraria no cartel. A Venezuela já faz parte do cartel hoje. Os principais do cartel hoje em dia são a Arábia Saudita e eles. O Pepe. Mas os Estados Unidos consomem petróleo de quem? Tá comprando muito petróleo da Venezuela e do Canadá. O Canadá passou na frente da Venezuela nessa história. Um dos motivos da queda do preço do petróleo é que os Estados Unidos estão produzindo mais petróleo via o Canadá, Alasca e as reservas dele. Né? É um dos motivos da queda do preço. E a Arábia Saudita está querendo quebrar essa brincadeira americana. Que eu acho que os americanos não vão deixar quebrar de jeito nenhum. Nem que eles tenham que botar dinheiro do tesouro americano para evitar isso acontecer. Mas até agora ninguém falou nada a esse respeito e também que a gente saiba nada disso está acontecendo. As empresas estão agindo como se fossem empresas normais que não têm dinheiro do Estado na jogada. A gente está considerando reservas de petróleo reduzidas para essa Terceira Guerra Mundial ou não? Não. vai rolar. Não vai rolar isso ainda, né? Não vai rolar, não. Não. Uma crise de água é mais possível. A crise de água é bem possível. Pois é. É mais possível que a de petróleo no momento. No momento. De água potável. É. É um dos maiores problemas do Oriente Médio. É. Em 2013, os países que mais exportaram petróleo para os Estados Unidos. Canadá, em primeiro lugar, com 33%, ou seja, um terço exatamente da... Os Canadá é assim, nego, fica falando de nióbio. Nióbio de coelho. Cara, vem de caralho, maluco. Então, segundo... Sai do poço direto pro colo do Obama. Segundo, Arábia Saudita, terceiro, México e quarto, Venezuela. México? É, em quinto, Colômbia, sexto, Iraque e sétimo, Kuwait. Então, o Brasil nem tá nos 10 mais dos Estados Unidos. Não, o Brasil... Os americanos não compram petróleo nosso. No Brasil. Mas o Obama veio aqui, pousou no clube do Flamengo de helicóptero e falou que quer ser um cliente do Brasil, caralho. Eles querem ser um cliente, mas eles não compram. A gente vende pra China. A gente vende pra China, vendemos pra África, pra vários países da África e vendemos pra Europa, se não me engano. Mas os americanos nunca compraram petróleo nosso, não. É óbvio que um pessoal saindo, eles iriam comprar, mas e com esses valores atuais. Essa baixa no preço do barril do petróleo tá sendo bom pro Brasil, porque o Brasil importa um tipo de petróleo mais fino, né? É. Do que não produz internamente. E tá comprando como se não houvesse amanhã, né? E tá arrecadando mais dinheiro, porque tá compensando com o imposto o valor do um monte de produto aí. Ou seja, é hora de comprar ações da Petrobras. Então, o Jorge Soros, o investidor multimilionário, tá comprando ações da Petrobras como se não houvesse amanhã também. Pois é, cara, eu tô nessa tentação, cara. Se ele que tem 90 e tralalá tá comprando, talvez não seja tão longe que a Petrobras vai se recuperar, né? Cara, uma empresa desse tipo, a chance dela realmente quebrar é tipo você dizer... Não, o problema não é quebrar. Ela não vai quebrar. O problema é eu comprar hoje e essa merda cair pra R$4. Ah, pois é. Ficar e aí assim. Vai ficar pros meus netos. Eu não quero trabalhar pros meus netos. Você tem que fazer com dinheiro que você não vai usar no futuro próximo. Não, mas exatamente, cara. Mas, pô, calma aí. No futuro mais distante, muito provavelmente você vai tirar dinheiro. O risco de quebrar eu sei que não existe. Mas quem comprou a ação da Petrobras no split e guardou, hoje eu corro a língua pelo cu, mano. Porque tá caindo... Tem que ter paciência. Porra, tem que tomar cachaça, meu irmão. A marca da cachaça é paciência, porque... Esse tipo de investimento que depende de política, você tem que ter colhões de titânio. Voltando pra guerra, a Rússia já invadiu o que eles queriam. Talvez eles até invadissem o resto da Ucrânia, mas não é bem isso que eles querem. Não digo que não vai acontecer, mas não é muito bem esse a vontade. E se eles invadirem o resto da Ucrânia, vai ficar por isso mesmo, porque ninguém da OTAN vai querer botar top gente pra morrer por causa de Ucrânia. Vai pegar mauzão com os aliados baixos da OTAN, que são os outros países que entraram agora, que é a Lituânia, não sei o quê, porque vão se achar largados, mas na verdade eles são largados mesmo, eles são o grupo B. O grupo A não vai... Caraca, grupo A não dura vai realidade. Isso. É, a França vai querer botar tropa no chão pra morrer por causa de Ucrânia? Não vai. Depende. Tem um monte de descendente de colonizado lá na frente que eles gostariam de botar a tropa no chão, cara. Então, olha aí. Botar a tropa no chão numa guerra dessa significa botar o cu na reta de tomar bomba atômica. Acontece isso, o Blue Hand. É o que eu falei. Eles vão invadir a Ucrânia e não vão fazer nada militarmente. Recrudescer as sanções. Aí eles vão invadir Armênia, Geórgia, Bielorrússia. Até a hora que o nego vai falar assim, cara, fudeu, velho. Eles estão... A vista de invasão de Putin, digamos que eu sou o Putin e vou fazer a vista de invasão. Invadir a Ucrânia não tem muita lógica, mas vai porque tem a passagem do gasoduto, pô. E o território é fértil, é interessante. É, os cereais também, né? É, a Geórgia já é quase invadida por eles, mas a Geórgia não precisa invadir. A Geórgia vai ser igual a Áustria na Segunda Guerra Mundial. A Geórgia vai gritar, estamos juntos. Vão invadir o Afeganistão, finalmente? Ah, não vão, não. Isso é uma roubada que eles não querem. Isso aí... Isso eles aprenderam. Pra lá eles não voltam. Ó, sabe o que falaram também? Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, o nego falou assim, eles aprenderam a lição. mas não tem muito ganho o Afeganistão, cara. O Afeganistão não tem ganho nenhum pra eles fazerem ali. O ganho é... Parece que tem. É o mesmo ganho que eles queriam 30 anos atrás. Gasoduto, mas então, não compensa. Compensa mais. Compensa menos ainda. Então você tá falando... A gente tá falando aqui de uma invasão russa na Europa Oriental ali, e mais abaixo. Não, o Ucrânia, Geórgia e descendo. Não. Isso vai começar, Brand. Vai ser só o começo. Ele vai gostar. Porque é psicopata. É psicopata ele. Ele vai indo. Ele não é tão psicopata assim, não, cara. Ele não é tão psicopata, não. Gente pra caralho. Existe uma diferença entre ser psicopata e o que ele faz, de certa forma, que é proteger certos grupos individuais que tem lá. Até agora, ele sempre protegeu os interesses dele. Vocês estão. Dele e do grupo dele. É o maior número de bilionários do mundo hoje são os russos. Ele não ia perder a entrada do Mar Negro e o maior estaleiro naval russo de mão beijada. O cara não ia perder. Por isso que ele invadiu. Vou te falar que a Ucrânia era um país que também tinha uma porrada de milionários, cara. Também. A gente conheceu aquele cara lá da Ucrânia na Montegrapa, lembra? É. E ele falou que a Ucrânia era um dos maiores mercados de canetas de luxo. Ah. Uma porrada desses milionários da Ucrânia tem interesses em comuns dos russos, entendeu? Pois é. Entendi. A briga toda, porque a galera ucraniana rica é a viada dos russos. É. A população no geral quer virar a europeia. Só que os ricos não se interessam com isso. E a briga foi toda essa. Da galera querendo ir pro lado europeu e os russos. Os ricos falam, não, europeu não, porra. O russo é que garante o meu. E quem tá do outro lado do Mar Negro, que é super aliado dos Estados Unidos historicamente, é a Turquia. Ela é da OTAN, na verdade. Sim, a OTAN. Ela a gente tá colocando OTAN. Mas que faz fronteira com o Irã, faz fronteira com a Síria e com o Iraque, onde tá rolando. A Turquia é um aliado safado. Por exemplo, quando teve a guerra do Iraque, os americanos tiveram que abrir um monte de concessão pra eles, pra deixar os americanos voarem por lá. Eles são aliados, eles não, são não. aliados na luta. Não era pra voar, os americanos queriam fazer base lá. Base terrestre, eles não fizeram, mas detiveram e foi negociado o espaço aéreo. Eles conseguiram negociar o espaço aéreo, os turcos tinham liberado nem o espaço aéreo, nem o reabastecimento. Eles podiam... A gente tinha a base da Turquia na época da guerra dos mísseis cubanos, tanto que foi a. Tiveram que tirar a base de lá. Mas nessa época a Turquia tinha bem menos poder de barganha do que teve depois que acabou a Guerra Fria. Uhum. Acabou a Guerra Fria, as bases americanas encolheram pra caramba. Então, mas você não acha então que a OTAN usaria a Turquia como base de uma invasão ao Irã? Não, porque a Turquia não ia deixar. Um dos motivos é que o nego sabe que uma hora os americanos sairiam de lá. E aí neguinho ia se virar pra ele. Que foi você mesmo que deixou... Eles não vão invadir o Irã. Eles não tem nenhum motivo pra eles terem raiva do Irã. A Turquia como país não tem nenhum motivo pra eles terem guerra com o Irã. Não tem nenhum interesse. Eu acho que isso talvez se bate. Ô Blue Hand, eu acho que isso talvez seja um cenário atual. Mas diante dessa escalada da violência, provavelmente a coisa mudaria bastante. Né? Mesmo assim, outra coisa. A escalada da violência tem seu preço. Não ia entrar pra Turquia. Todo mundo tem seu preço. A escalada da violência não ia entrar na Turquia. Os turcos jamais iam entrar nessa história. Porque não é do interesse deles. Os americanos talvez conseguiriam uma base pra invadir o Irã saindo da Arábia Saudita. Porque aí sim, a briga é de cachorro grande. São dois lados do Islã que se odeiam, são dois lados que acham que o outro tá errado. Então a Arábia Saudita botar pilha pros americanos invadirem e ajudar, isso rola. E rola agora e rola aí no qualquer futuro. Via Arábia Saudita, é isso? Via Arábia Saudita, via base gigantesca da Arábia Saudita feita pelo Bin Laden. Dubai vai acabar o paraíso de Dubai, é isso? Vai ter tanque de guerra naquela porra? Olha a preocupação do cara. Pô, eu não fui lá ainda conhecer, cara. Acabou Dubai, cara. Se não foi ainda, acabou Dubai. Mas então, aonde é que a OTAN entra? Entra via Emirados Árabes no Irã. Eu sabia onde a ONU entra. A ONU não entra em nada, cara. A ONU não entra em nada. A ONU não existe. A ONU fala assim, olha, Israel, você não pode construir assentamentos no território dos palestinos. Ah, é? Tá bom. Vamos construir aqui um condomínio e tal, não sei o quê. Eles cagam, todo mundo caga na cabeça da ONU. Cara, Estados Unidos pra começar, né? Deve dar um exemplo, manda quem não pode, obedece. A ONU é uma arma de quem pode sobre quem não pode. Então, quando quem não pode faz merda, toma porrada na ONU. Quando quem pode faz merda, não é bem assim, veja bem, pera lá, não, vamos fazer aqui um grande discurso contra e fica por isso mesmo. Peraí, olha só, por que que a OTAN invadiu o Irã? Cara, por enquanto eu não consigo pensar num motivo nenhum, a menos que seja pra fazer uma guerra pra ganhar dinheiro. Pode ser também que o Irã é Israel. Exatamente. Aí a Ayatollah Khomeini, nos anos 80, com mísseis nucleares. Mas cara, o Khomeini é um senhor muito respeitável, chefe de família, por isso eu vou falar o que eu acho dele, porque senão eu vou ser morto. Bombardeava ou não? Não, ele não é maluco, cara. Ele é outra coisa, mas ele não é maluco. Essa galera de hoje é muito mais maluca do que ele. Pois é, e mesmo essa galera, eles sabem, cara, a resposta pra um ataque deles, o nego já tá esperando eles jogarem uma aguinha fora da parede pra arrumar como desculpa pra invadir eles. Então eles sabem que ali não pode fazer, ele não pode dar esse mole. Seria um mole que eles não tem nada a ganhar. Você não acha que é mais realístico considerar um retorno das tropas da OTAN ao Iraque? Por causa do Estado Islâmico? Isso eu acho que vai rolar por causa do Estado Islâmico. Isso acho que vai rolar independente da Terceira Guerra Mundial. Você vai e vai rolar a tropa da OTAN na África alguma hora, provavelmente começando pela Líbia. Porque o bicho vai pegar e da Líbia eu acho que ainda vai partir algum ataque pela Europa, que vai ser o que vai ser a desculpa que eles estão torcendo pra poder fazer a guerra. Tá, então a gente tá colocando um monte de pecinhas da OTAN no Oriente Médio, enquanto tem um monte de pecinhas russas vindo e Ucrânia, etc e tal. E isso por enquanto não é uma guerra de superpotência. Isso é uma... Não. São mini guerrinhas locais. Eles vão se encontrar. Quando é que eles vão se bater pra valer? Será que seria no Afeganistão, não? É um cenário possível? Não sei. Eles podem começar a se bater quando começar a divisão. Porque... depois que os americanos pacificarem o Oriente Médio, digamos que a OTAN consiga pacificar o Oriente Médio, eles vão ter que fazer alguma coisa de algum jeito. Significa botar a tropa no chão. O que eles não querem fazer, eles estão fazendo um corpo mole, mas alguém vai ter que invadir. Quando eles invadirem, talvez a Rússia e a China fiquem putos de ter invadido um território tão grande na mão deles, cheio de petróleo. O que? Afeganistão? Não. O território que o ISIS controla hoje em dia, que é basicamente a Síria inteira, e um pedaço do Iraque. Não é a Síria inteira, pô. Cara, é uma parte básica. Não, mas não é nem um terço, pô. Mas o problema é o seguinte, a galera não acabou de sair do Iraque, eles não perceberam que ia dar essa merda? Acho que sim, acho que perceberam, mas... Perceberam, mas na hora valia mais a pena politicamente ir embora do que ficar, até porque, na verdade, quem tá morrendo não é o povo deles, então azeite, né? Esse é o pensamento direto do invasor, que quando você é o conquistador, se você sair e todo mundo se matava depois, é o deles, não é você que tá morrendo. Mas e aí, cara? Quando é que começa as bombas nucleares? Como é que começa, né? Como é que começa a porradaria? Porque até agora não teve bomba, não teve nada. Bombas nucleares vai ser só no final. Desses players aí, que seria o Estado Islâmico e os seus derivados, né? Uma das ações deles nessa guerra seria propagar atentados terroristas muito maiores do que se vê hoje, especialmente nos países europeus, coisa que está acontecendo já recentemente, né? E você acha que isso também vai ajudar a criar essa... Eu acho que isso vai fomentar uma invasão por terra, como a gente já falou, a esses locais onde o Estado Islâmico é mais forte. Mas vocês já repararam quando tem uma confusão, sei lá, tem uma confusão, o nego já começa a saquear, começa a fazer um monte de merda. Uhum. Tá vendo que não tá tendo uma guerra entre as potências, mas tá tendo uma porrada de conflito, né? Uhum. E aí, no meio desse conflito, começa a rolar, por exemplo, a China invadindo Taiwan, ou a Coreia do Norte descontrolada mandou uma bomba pro Japão, porque tipo assim, os Estados Unidos não vai poder fazer nada, porque ele tá lá no meio do Oriente Médio, tá ocupado e tal, tá na África. Ah, então você acha que vai essa oportunidade pra armar o circo do outro lado do mundo, é isso? Exatamente. Isso é possível, isso é bem possível, ainda mais a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, ela tem tantos mil tropas americanas estacionadas lá hoje, né? Provavelmente se essas tropas forem movidas pra outra área, seria uma boa possibilidade da Coreia do Norte tentar invadir também, atravessar o paralelo. Supõe-se que existem bombas atômicas americanas na Coreia do Sul. Esse é um dos pontos que nunca foi confirmado de verdade, mas diz a lenda que existe bomba atômica americana na Coreia do Sul. Então, okay. Se os Coreanos do Norte vierem, pode começar agora, brincadeira. Então agora, pode começar as bombas aí. Uma chance de ter ativação de mísseis nucleares é se uma dessas potências que tem mísseis nucleares perceber que vai perder esses mísseis nucleares. Por exemplo, a Coreia do Norte nunca vai conseguir invadir a Coreia do Sul. Não sozinha. Né? Não nesse cenário que a gente está... Mas se conseguisse e fosse tomar as os bases nucleares americanas, aí iriam mandar uma bomba na Coreia do Norte. Porque é melhor explodir a Coreia do Norte do que perder essas bombas, né? Você acha que os Estados Unidos dá first blood nas bombas atômicas? Eles acionariam as próprias bombas lá, nenhuma da outra. Te duvido. Acho difícil, hein? Não, difícil. Cara, se eles não conseguirem remover, eles acionam. Blue Henry, além da Índia, quem você acha que o Paquistão poderia mandar a bomba? Cara, as bombas do Paquistão são problemáticas, porque as bombas do Paquistão são boas. O Paquistão é um país que o controle do governo sobre o Paquistão é bem baixo. Então, pra ter mais um golpe lá, pra ter uma outra porra e aquelas bombas pararem na mão de mais alguém, não precisa muito. Tem mais um golpe militar no Paquistão. E aí os americanos resolvem invadir o Paquistão pra pacificar o Paquistão e estancar a merda também. Não precisa. Lembra daquele último programa que a gente fez, que eu falei que tinha visto uma entrevista com o Obama de uns 2, 3 anos atrás, e o o repórter perguntou pra ele: Obama, de tudo o que acontece no mundo, o que que te tira o sono? E ele falou: o que me tira o sono à noite é o Paquistão. O Paquistão é uma parada bem perigosa, porque os mísseis deles são razoáveis, as bombas são razoáveis, estão praticamente à venda, digamos assim, né? Porque o governo lá é bem fraco e já teve 200 golpes em pouco tempo. Não, a minha dúvida é: do governo do Paquistão mesmo, além da Índia, pelo conflito deles. Cara, eles mandariam Israel, mas não sem provocação. Eles poderiam mandar em Israel, tipo assim, Israel atacou a Arábia Saudita, uma parada mais assim, aí eles retaliarem. Mas quem? Mas peraí, mas a minha pergunta é o seguinte: por que que o Paquistão faria isso? Por que que o Paquistão hoje, que grupo... O Talibã tomaria o poder no Paquistão e mandaria a bomba em Israel? Não, Israel não, duvido. Diretamente não, acho só pra retaliação, só mandaria em Israel. Mandaria na Índia mesmo. Eles não vão gastar com outro inimigo. Mas o Talibã faria isso? Poderia fazer. Mas aí seria um confronto local. Como esse confronto do Paquistão e a Índia poderia virar uma parada mais generalizada? Cara, confronto Paquistão e Índia pra viagem generalizada vai ser difícil. O máximo que vai acontecer é espalhar a radiação dos dois pro resto do mundo. Porque ninguém vai se meter nessa história, ninguém se importa. O próximo presidente americano podia ser indiano, né? Merda. Essa expansão do Estado Islâmico, eles vão se contentar em ficar só no Iraque e na Síria? É o que eles querem, né? A ISIS. Na verdade, existe um desejo para um califado. Eles querem fazer um califado mundial. Único, de todo o Islã. Mas eles não têm esse cacife. Ainda? Não vão ter. É um cacife. Ô, Blue Hand, pera aí, rapidão. Por favor, ajuda a gente, cara. O Tucano quer acabar com essa merda toda e o Blue Hand fica arrumando dentro de pacificar o negócio. Eles podem disparar uma merda maior, mas a merda maior não vai ser eles. Eles podem causar uma briga entre os americanos e os russos, por exemplo, mas eles, o ISIS vai ser o babaca que atirou no Francisco Ferdinando. Tipo, o cara atirou no que ele viu e pegou o que ele não viu, porque ele atirou, matou o arquiduque lá e criou uma guerra que não é o que ele queria, não é isso. O cara tava preocupado com a Bósnia, né, quando ele fez a parada. Uhum. O ISIS seria uma parada desse tipo. O ISIS sozinho é nada. Eles podem, de repente, pensar numa guerra maior. Tá, mas os caras estão fazendo merda no Iraque, estão fazendo merda na Síria e tá todo mundo achando legal, tá todo mundo ignorando. O que que eles precisam fazer pra mexer com o mundo? Pra nego falar, vamos intervir. Eles podem, por exemplo, reinvadir o Kuwait? Isso faria algum efeito? Isso faria diferença. Isso faria merda. Porque o Kuwait sempre foi o posto de petróleo mais amigo dos americanos. Ah, então, isso. Apesar dos americanos não comprarem quase nada do Kuwait hoje em dia. Mas eles não comprarem nada do Kuwait hoje em dia? Porque quando o Iraque invadiu o Kuwait, foi o motivo que o mundo queria pra fuder aquela merda, né? Foi todo mundo. Na época, também, eles também não compravam quase nada do Kuwait. Então, a desculpa a é uma parada, desculpa. Não, a parada não é... O que o país compra é o que os grupos que se ajudam. Pois é, e quem tá perdendo dinheiro nessa história? Pois é, mas na medida que o barril do petróleo tá caindo de preço, isso perde a relevância também. Isso vai ser temporário, cara. Isso eu não sei se é temporário. A gente tem uma civilização que vive de combustível. O combustível tá diminuindo, porque não, ele é finito. Então o preço dele vai ter que subir alguma hora. Ah, não é finito não, cara. É infinito. Que é isso? Nunca acaba. O petróleo nunca acaba, cara. Mas acaba. Não, nunca acaba agora. O petróleo pode acabar, mas é um cenário bem distante o petróleo acabar. É muito... Não, o cálculo do pessoal expert bota em 200 anos no máximo. Ó, 200... Aí acham outro pré-sal aí, fodeu. 200 anos... Eu achei até que tu ia falar menos, mas o fato é que você pode aguentar o preço do petróleo baixo assim por 10, 15 anos. E aí? Mas a gente tá falando de uma guerra um pouquinho mais pra frente do que exatamente amanhã, né? Eu espero. Ah, eu tô falando de uma guerra amanhã, cara, porque os sinais estão começando a cair. O único jeito de rolar uma guerra amanhã seria alguém acionar um dos mísseis americanos ou russos um no outro, em cima do outro. Não precisa nem ser um presidente, não. Basta o míssil ser acionado. Cara, mas peraí. Mas do nada? Pra ter uma guerra mundial, não é necessário disparar bombas atômicas. Não. Cara, pra disparar uma guerra mundial amanhã na situação atual, esse é o único jeito de rolar. O resto tudo vai ser posto panos quentes. Ô, JP, quais os sinais que você vê que estão levando essa tua crença aí que tá chegando? Não sei se tá chegando, mas tem já sinais. Eu acho que esse primeiro ataque à comunidade história de Israel lá em Paris, é simbólico. Isso pode ganhar reflexo em outros lugares se isso começar a acontecer, entendeu? Comunidade de israelita tem em todos os países do mundo, cara. Se começar a pipocar fora da Europa, ou dentro da Rússia, ou aqui nos Estados Unidos, Israel vai ficar maluco, cara. E aí a pressão começa a ser grande em cima dos outros países de fazer alguma coisa. Outro dia, saiu no jornal, um maluco do ISIS aqui no Brasil foi numa mesquita do Rio de Janeiro. A galera tava lá rezando, Alá, Akbar, aquela coisa toda. E aí o religioso lá, não sei qual é o nome do religioso do Islã lá, tava fazendo sua pregação, que as pessoas têm que ser boas, aquele papo de toda a religião. E o cara enlouqueceu. O cara começou a falar que era obrigação do Islã lutar contra os infiéis e fazer o terror e o caralho. É. E aí tirou a camisa, tava com uma camiseta do ISIS por baixo. É. No Rio, isso? No Rio de Janeiro. Caraca. E falou que era uma vergonha aquela porra, que eles deviam se vergonhar, que isso aí não era o Islã, o caralho. Foi ver bem, era o Serguei, tava muito louco. Não, mas vai que um maluco desse faz uma merda dentro da comunidade judaica no Rio, cara. Entendeu? Você começa a ter pontos isolados deles em vários lugares acontecendo. Não, o que me chamou a atenção nisso é que era um cara que era afiliado ao ISIS no Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com uma história mundial, né? Uh-huh. Bem isolado, uh-huh, pregando terrorismo, né? Uh-huh. Porra, no Brasil, dentro do Rio de Janeiro. Será que foi o mesmo que te mandou o tweet, Osagão? Pode ser, pode ser. E eu não tenho nada contra os islãs, eu já vou dizer logo. Eu sou amigo do Caio Moura, porra. Será que esses caras do ISIS aí, que são piroca da cabeça foda, não podem estar fazendo isso? Não podem estar criando novas células pelo mundo todo, como o JP falou, e falar que a obrigação do Islã é combater mesmo, caralho, não sei o que lá, e nem começa, por exemplo, a explodir cachorro-quente caché lá em Nova York? Criando não. Existe já células no mundo inteiro que são chamadas células adormecidas, esperando só a ordem. Porque o mundo tá muito pirado, cara. Nego, tem europeu se juntando... Tem europeu? Não, tem milhares de europeus. Tem, lá tem, lutando pelos caras. Milhares! São milhares! E eles estão. A França tá com um problema sério porque tem vários querendo voltar. É. E aí eles não sabem o que fazer. Tipo, tem vários que estão presos, mas tem outros que a família tá entrando na justiça pra conseguir trazer de volta sem eles serem presos, tá ligado? Mas quem vai dizer que o cara não é um homeland da vida, né? Uh-huh. Não, os carinhas foram achando que era um videogame, a parada. Que é assim que é o recrutamento deles, né? Nego não tem noção do que é guerra, cara. Essa galera é tipo a gente. Mesmo. A gente, porra, nenhum de nós nunca viu uma guerra, a gente só vê pela televisão. Não. E outra coisa também, eles estavam reclamando porque eles estavam fazendo o trabalho braçal, eles acharam que ia pegar rifle e ir pro campo de batalha, mas só que tem várias coisas que tem que fazer. E nego, não tem treinamento nenhum, cara. Não tem treinamento nenhum, os caras estão carregando o corpo, estão fazendo uma porrada de trabalho braçal lá. Nego achou que é um jogo de Call of Duty, live de Call of Duty, quando chegou lá não é bem assim que funciona. Isso é o caminho que a gente pode traçar como possível. Dos jihadistas começaram a pressionar demais, né, de forma agressiva, os judeus, por exemplo, e Israel começar a pressionar os Estados Unidos, principalmente, a tomar uma atitude. É. Porque, por exemplo, na guerra do Iraque, o Iraque bombardeou Israel. Israel não pôde revidar, porque se revidasse, ia virar uma porradaria generalizada. E o Saddam fez de propósito, exatamente pra, claro, isso, pra causar isso. Por isso... Ele sabia que se generalizasse essa porradaria ali, ia tirar a pressão de cima dele. É. E por isso os Estados Unidos botou aqueles mísseis Patriot, que interceptavam os mísseis Scuds do Iraque. Tudo bem, mas a gente ainda não fez as potências se baterem. A gente precisa realmente fazer isso. Até agora, a gente está ainda discutindo a invasão da Síria, do Iraque. Eu falei daquela parada de tá todo mundo louco, oba. Isso. Então, é daí e a Coreia que a do Norte ataca o Japão, ou a Coreia do Sul. E eu falei dessa pressão antiterrorismo fazer com que algum país do Ocidente, por exemplo, bombardeie algum país que seja aliado de China ou Rússia na África ou em algum lugar e force a mão desses caras também, entendeu? Eu acho que tem mais chance das potências começarem a se bater depois que a OTAN entrar no Oriente Médio com botas e invadir mesmo. Porque até agora o nego invade e sai, né? E a Rússia entra fácil na Polônia, né? O nego resolver invadir de verdade o Oriente Médio pra pacificar aquilo e a Rússia e a China falam, ô, também quero. Vai dividir comigo, eu também gosto. Mas vai abrindo caminho, né? Polônia, Bulgária, Hungria, Quênia... Chance. chance. Ah, então, aí o quê? A Alemanha entra de novo contra a Rússia ali, na fronteira? Vai, a Alemanha é a OTAN. A OTAN, né? A Polônia também é. Sim. E um outro cenário maluco, mas não tão maluco assim, de um glitch. O glitch que eu quero dizer é o seguinte, a Rússia tá brincando, desde o ano passado, com algumas exercícios aéreos em lugares controlados pela OTAN. Vai que numa dessa, nego bombardeia um caça russo que tá brincando por ali. Ou o contrário, a Rússia bombardeia um caça da OTAN que tá passando por algum outro lugar, entendeu? Diz que foi por engano. Ué, aconteceu com aquele avião de passageiro, né? Que nego deu uma bomba no cara e... aí, caralho! Aconteceu com o avião de passageiro. Mas isso acontece com um avião militar que tá fazendo alguma manobra por ali? Isso acontece muito e a gente não isso sabe. Isso já aconteceu várias vezes antes e ficou por isso mesmo. É. Inclusive já aconteceu até com arma nuclear, Volcanero. E nego teve que recuperar a arma. Tem que ser uma parada mais tensa pra disparar um negócio desse. Vamos fazer o exercício de pensar no que pode ser. Por isso que eu brinquei que o único jeito de fazer uma guerra direta com ele seria alguém disparar uma arma nuclear de uma das duas potências e cair na outra efetivamente. Porque aí, mesmo que seja foi mal, foi sem querer, foi defeito do computador... E xingar a mãe já não faz diferença, né? Vai ter que faltar uma, pois é. A Coreia chamou o Obama de macaco, maluco. É, falou que a mãe dele era havaiana e o caralho. E nego fez, quer dizer, fez, cortou a internet da criança alocada. O Obama puxou o cabo da internet e falou, vocês aprenderam, vão fazer pornografia. Eu li uma boa, falou assim, Estados Unidos corta a internet da Coreia do Norte e população da Coreia do Norte percebe que tinha internet. E se a Angela Merkel fosse assassinada? Caralho, talvez isso fosse um... O quê? Um russo? Sei lá, uma guarda-chuvada, assim, de repente ela tocou. Aí vira um hambúrguer e morre. Pé da merda tem que ser uma parada bem pública, tipo o cara gritava Vladimir Putin e dá três tiros nela. Caralho! E ela não vai morrer direto, ela vai chegar lá no céu, tem chucrute e morreu. Mas tu sabe que eu acho uma parada dessa mais perigosa do que um atentado tipo 11 de setembro? Uma parada dessa aí dava uma merda legal. Porra, se alguém gritar Vladimir Putin... Pega um tiro na cabeça e dois no peito, cara. Eu acho que realmente é perigoso. É muito mais perigoso do que uma parada enorme igual um 11 de setembro. Com uma parada igual o 11 de setembro, a galera já viu que os Estados Unidos conseguiu mobilizar a simpatia mundial de ir lá e dar porrada em quem teoricamente fez o negócio. Entendeu? Na verdade, a gente distribuiu porrada por aí, né? Porque... É, mas a porrada inicial, ele teve apoio, ele teve a simpatia pra fazer isso, entendeu? Então, eu acho que uma parada gigante, igual foi o ano de setembro, não move um conflito entre potências, entendeu? Mas uma parada pequena, não. Pode. Mas uma parada assim, se o cara era por cima, se o cara foi ex-agente da KGB, ou o cara foi um agente ativo da KGB, aí você pode ter uma brincadeira maior. É, então temos aí a morte da Angela Merkel. Mas por que eu matar ela? Por que você... Tem um motivo específico, né? Porque... A Alemanha tá mandando armas pra Ucrânia. Pior que tá mesmo, então de repente até pode ser um bom motivo. É, e pra desestruturar ali o centro econômico europeu, né? Mas você acha que tirar ela daí desestrutura alguma coisa? Causa um rebuliço. É um rebuliço. Pois é, mas ela não é uma figura assim, simbólica, assim, né? É sim. Ela é a dona da Europa, cara. Ela é a dona da Europa. Ela a Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial agora e não percebeu. Guerra aberta. E aí, quer dizer, tem que vir OTAN pra Alemanha pra defender ali da Rússia, cara. E aí, porrada. E aí, tá todo mundo fraco. Se alguém matou a Angela Merkel assim, dessa maneira, gritando Vladimir Putin, ninguém vai pra Alemanha defender a Alemanha. A Alemanha vai pra cima da União Soviética. Não, mas vem os aliados juntos, já. A Rússia vai descer com os tanques na Alemanha, que a Vessa é o que eles querem fazer desde 1940. É, mas de contrapartida vai toda a Europa pra cima da Rússia. Vai, pois é. Sim, e aí a porrada começa aí, padre. Estados Unidos e o cacete. Aí estancou a porrada. Sim, porrada mesmo. Mas eu acho que não rola míssil. Não, sem bomba nuclear. Só porrada. Eu acho que vai rolar umas táticas. Vai rolar um tático nuke no campo. E aí o que acontece? Não vai, cara, porque o cara jogar uma bomba nuclear é estartar a merda. Não, mas tático nuke não vai rolar. Essa batalha foi feita pra ser feita com tático nuke. Todos os dois lados prepararam com isso. Eles vão lançar. Então, o campo de batalha é Polônia. É, né? É um corredor do polonês tá aí pra isso. Então estamos na Polônia, com uma guerra entre OTAN, Rússia, e a China tá lá fazendo a merda dela. Depois de descer 5 mil tanques de um lado e mais uns 10 mil do outro, numa ex-Polônia. Uhum. Mais tática nuke americana, mais tática nuke russa, não vai saber muita coisa no meio do caminho. Mas aí a Rússia vai vir entrando pela Ucrânia, é isso? Pra cima da Polônia? Vai. É o caminho original. Imagina que eles vão continuar usando o mesmo plano dos anos 60. O Irã tá com quem nessa batalha aí? Eu acho que os islâmicos não estão com ninguém, meu irmão. Estão com eles. Não, com o Estado Islâmico. É expansão. Não, não. Se acontece isso, a Arábia Saudita invade o Irã. É, porque vai acontecer... Enquanto vai rolando essa merda na Europa, vai dar uma cagada enorme no Oriente Médio também. A Arábia Saudita invade, que é o sonho deles de acabar com o Irã, e vai ser a melhor chance nos últimos 200 anos. Mas a Arábia Saudita é lá dos americanos. Seria? Sim, né? A família real. O país, não, sim. E o Irã não seria, então, uma boa base pra atacar a China? Mas a China ia estar do lado da Rússia nessa guerra? Sim, é, sim, é dessa. Provavelmente sim. Mesmo a guerra tendo começado porque alguém deu 3 tiros na Angela Merkel, gritou Vladimir Putin, a China, e entrar e falar, não, eu vou com a Rússia. É, sim. Inicialmente eu acho que não, mas quando a parada começar a se expandir, eu acho que sim. Mas não é porque ela tá a fim de ir lá pra Europa brigar, é porque ela tá querendo se expandir ali no Sudeste Asiático, entendeu? Pois é, eu acho que ela vai aproveitar essa chance pra se expandir. É esse cenário que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Exato. Quando começou a guerra, todo mundo falou assim, pô, vou aproveitar agora que tá um caos. Exato. E vou dominar aqui o que tá aí na minha volta. Exatamente. E o que aconteceu com Israel? Todos os focos voltados pra Europa, pra Polônia. Nego lutando naquela região. E aí? Israel tá se beneficiando da aliança da Arábia Saudita com os Estados Unidos. Estão se unindo aí. Israel, e tá junto com ele. Esquece isso, porque na Arábia Saudita, o povo vai tomar o poder e vai tirar a família real. E aí não vai, tem mais aliança com os Estados Unidos. Concordo plenamente. Até porque isso tá pra acontecer há pelo menos 50 anos. O que impede são os americanos e o dinheiro do petróleo. E aí as bombas começam a rolar na Arábia Saudita então? Talvez? Não, acho que não rola bomba ali. Não. Por enquanto não. Mas eu acho que a Arábia Saudita talvez invada. Olha, na invasão do Irã, o Irã manda bomba. Mas peraí, calma. Um minuto só. Peraí, deixa eu organizar. Se o povo da Arábia Saudita tomar o poder, se a família Arábia Saudita cair, eles continuam invadindo o Irã mesmo assim? Continua, porque é a divisão religiosa. Eles são sunitas e o Irã é xiita. Mas o país não vai estar numa crise interna e tem que se resolver quem vai ficar no poder? E eles vão mesmo assim conseguir se organizar pra invadir o Irã? Geralmente já tem alguém organizado. Pois é. E aí o Irã, antes de perder o poder, antes de qualquer coisa, revela que tem uma bomba nuclear e atira a bomba nuclear em Dubai. Não, peraí. Como um símbolo. Símbolo de quê? De destruir essa Disneylândia nova deles, cara. Por que o Irã mandaria uma bomba em Dubai? Eu não sei se eles iam gastar em Dubai. Não iam gastar, iam gastar com o Israel. Eles iam gastar em Jerusalém. Jerusalém ia tomar uma voadora deles. Dubai, eu acho que não. Não ia, cara. Lá tem muita... Olha só, eu acho que o Israel tá livre de ataque nuclear, porque lá tem, pelo menos por motivos religiosos ou Jerusalém, tal... Jerusalém não. Tel Aviv. Jerusalém não pode. Não pode destruir o Axel. Então, não, exatamente. Exatamente, cara. Não tem como. O profeta chegou ao céu pro Axel. O Axel não pode dançar. Vai existir um templo tão importante pros caras. Então não tem bomba atômica em Israel. Acho que não. Tel Aviv pode tomar uma. Tel Aviv pode tomar. Mas em Dubai, aquilo, pros caras que são super fundamentalistas e tal, aquilo representa uma distorção de valores. A decadência do Ocidente é ali, cara. Então Dubai vai queimar. Não vai, porque é ouro. O Dubai vai derreter. Não vai queimar, vai derreter. Vai ser que nem o Hobbit. A situação de Israel talvez não seja a situação de bomba nuclear, mas vamos lá. Se o governo da Arábia Saudita, a família, cair, provavelmente ela vai cair não só pela ação do povo, mas pela ação do Estado Islâmico, que tá logo ali em cima do Iraque. Concorda comigo? Exato. Eles vão descer aqui e vão pegar, vão ajudar. Aí, nesse cenário, tá na Síria ali, né? Nesse cenário, temos uma invasão completa de Israel por terra. E aí vai ser porradaria feia. Isso é provável. Assim. Mas o quê? O Estado Islâmico partindo pra cima de Israel? Não, é impossível. Estado Islâmico... Junto com a Arábia Saudita. Não, não tem condição. A Arábia Saudita e o Egito invadindo, e o que souber da Síria, aproveitando a chance pra se vingar da guerra do Yom Kippur. Todo mundo pra cima de Israel. Vão tomar muita porrada. De quem? De Israel? Israel, porra. Ninguém ali pode com Israel, não, cara. Tenho lá minhas dúvidas. Não pode. Não pode. Chega os Estados Unidos ali, cara. Explodindo tudo. Os Estados Unidos tá concentrado em ajudar a Angela Merkel. Ah, sim, mas aí ele destaca os caças. Ele tá com o porta-aviões no Mediterrâneo. Então vamos dizer que Israel tá ganhando essa é a guerra. A primeira bomba pode vir do Paquistão em cima deles. Vai vir a bomba do Paquistão neles. Mas peraí. Isso que ia. Peraí, vamos organizar o mapa. Não. As bombas do Paquistão já acabaram com Nova Delhi. Peraí, calma. Tem que ter motivação, né? Simplesmente eu começo a tirar bomba. Caralho. Eles estão me dando futuro, essa porra. Exato. Ah, o mundo vai acabar, foda-se. O Paquistão mandar uma em Tel Aviv pra defender os irmãos muçulmanos é bem provável. Calma, olha só. A gente tá tendo um conflito na Polônia entre Rússia, China... A Polônia já acabou, cara. O confronto vai ser na Alemanha mesmo. Esquece a Polônia, que a Polônia dança de primeira semana. Mas a Polônia vai virar o No Man's Land, cara. Vai, a guerra é na Alemanha. Você acha que vai chegar perto de Berlim antes de dar... Acho que não vai chegar. Vai ser guerra bem antes... Bem provável. Tá bom, ok. Mas então a gente... só porque a Angela Merkel morreu. Então a gente tem uma guerra na Alemanha. A gente tem uma guerra na Alemanha, com a OTAN, vamos chamar OTAN. Assim. É, a OTAN. É. Ocidente. Ocidente. Contra Putin e a China. E aí a gente tem um outro conflito, em outro lado, que é Arábia Saudita do povo, Iraque, Síria e Egito pra cima de Israel. São esses os conflitos? É. É isso que tá acontecendo até e então. E aí, sabe o que vai acontecer? Israel vai expandir mais ainda suas fronteiras no final dessa guerra. É o que sempre acontece, né? O que sempre acontece, exatamente. Isso tá acontecendo outras vezes por causa do apoio americano. Se os americanos estiverem ocupados numa guerra grande assim, de repente não vai ter apoio pra poder de novo. A gente tá falando de um confronto ali em cima, a gente não tá falando de guerra no Kuwait. Então você acha que esse confronto... A gente tá falando de um confronto aqui em cima de Rússia e China. Não, calma, a China não tá na guerra. A China não tá na guerra ainda porque ela tem 7 milhões de batalhões caminhando ainda. ainda não chegaram. A China não tá na Europa. A China tá lá no Sudeste Asiático. A China tá invadindo Vietnã, Laos e Camboja ali. Não existe mais Sudeste Asiático. Existe China. Exato. A gente partiu Vietnã, Laos, Camboja e Tailândia, já veio tudo China. Exato. E as Coreias? E as Coreias? Sabe quando a OTAN vai brigar com a China? Enfrentar a China? Só quando eles invadirem a Austrália. Eu não sei se a China chegaria a tentar invadir a Austrália diretamente de prima, não. Acho que eles iam primeiro pegar ali Singapura. Peraí, a China não vai partir pra cima da Coreia? Coreia do Sul, sim. Você não acha que ia ter um joint venture da Coreia do Norte, China contra a Coreia do Sul? Não, ia perder muito tempo. Não, não ia perder tempo não, ia sim. Ia? Então vai, então bota isso. Então o Japão entra lá, os Estados Unidos vem desse lado também. Japão com um cu apertadíssimo. O Japão que entrar pra atacar a China direto. Com fraldas geriátricas, apoio americano ou não, né? Vem Estados Unidos e Commonwealth junto com o Japão pra Coreia. É isso. Então a gente ia ter um outro conflito. É, isso é uma guerra mundial. Isso, a gente ia ter um outro conflito nesse mapa que a gente tá montando. É. A gente ia ter um conflito nas Coreias. Não. É o mesmo conflito, outro front. É, outro front. Ah, outro front. Desculpa, obrigado. O front seria em Vladivostok. A gente tem um front na Coreia do Sul, onde Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos lutam contra a China. Não. Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Commonwealth, vem Nova Zelândia e Austrália junto. A OTAN de novo, a Austrália faz parte do OTAN. Então, mas vem essa galera toda. A Nova Zelândia não vai nem fudendo. Vai. Não vai. Vai, não vamos vai. Manda 30 mil maori. Vamos até maori. Manda tudo que é maori pra guerra. E a Índia, penderia pra que lado? Pende pros Estados Unidos, né? Não. Sim. E aí que tá, já sei. Pode. Olha só. Tive uma iluminação agora, cara. Não vamos usar o mapa que a gente já tá montando. Deixa o conflito como tá. Calma, o Paquistão bombardeia a Índia. E os Estados Unidos vai em defesa da Índia, porque senão eles não têm call center, brother. Eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte. A gente tá falando de conflitos bélicos, né? Forças armadas ou operários chineses, no caso. Pô, eu já sei até o que tu vai falar e faz muito sentido. Sabe? Olha só, fiquei impressionado, porque nem eu sei. Mas... Não, eu quero saber o seguinte. E as outras forças, sejam elas econômicas ou cibernéticas? É isso, cibernéticas. O que vai estar acontecendo nesse sentido? Mas é que vai ter, por exemplo, hackers tentando invadir sistemas de usinas nucleares ou sinais de trânsito nos Estados Unidos? Anônimos vão estar do lado do Estado Islâmico. Anônimos vai estar do lado do Estado Islâmico? É, vai. Tu acha? Eu acho. Sério? Tu acha isso mesmo? Eu não acredito não. Nisso. Não. Eles são do contra. Não é do contra. Não. Eles podem até foder a coisa de guerra americana, né, pensamento pacifista, mas não pra apoiar o Estado Islâmico. Ah, eles são a favor de liberdade de expressão e tal. Eles podem até coisar os americanos do tipo, nós vamos defender a paz, fazer ataque cibernético americano pra defender a paz. Mas olha só, os Estados Unidos não iniciaram esse conflito. Foi a União Soviética, esse é o cenário. Não, mas sempre não, não. Foi o Beckett, sempre vai ter um nego que vai falar assim, ó. Só tá acontecendo isso porque em 1981... Sempre vai ter o cara que vai falar isso. Sim. E tem uma justificativa. Na verdade, não é justificativa, é uma explicação, né? O que acontece com o mercado mundial com a China em guerra contra o Ocidente? Acabou o iPhone. Acabou, a Apple acabou. A Apple morre na hora. A Apple acabou, a Dell acabou. Aliás, o mercado de computador mundial vai ter uma queda considerável, considerando que as maiores fábricas de semicondutores são do Japão. Joga o tabuleiro que você gosta, acabou. Se invadir a Coreia, então, fudeu, porque a maior fábrica de memória do mundo, a Samsung, vai entrar na guerra, e aí? E Taiwan faz os HDs, né? Então, pois é. Foi invadida pela China. A Coreia do Sul também faz motor pra navio. A maior estaleira do mundo, os dois maiores. Esse é o momento do Brasil brilhar. É a hora do Kawajima daqui tirar uma coisa da lama. SN vai brilhar, compadre. Mas é uma boa pergunta. O Brasil ficaria em que lado? Né? O Brasil levaria uns 3 anos pra se decidir pro que lado iria. A presidente ia falar assim, não é assim que se resolve as coisas. Vamos dialogar. Não, olha só. Isso é pós... Isso é pós... Você sabe. Eu não acho quatro que anos de Dilma aí. Temos 4 anos. É o nosso... Não, nosso. Depois... Mais 4 anos. Então depois é o Lula. Então é o Lula. Então é o Lula. É Lula. Exato. Nosso histórico garante que a gente ia vender pros dois lados. Isso vai acontecer no terceiro governo Lula. O inteiro ia ganhar dinheiro como eles ganharam nas duas outras guerras, vendendo pra todo mundo. Quando a gente já tiver decidido quem é que vai ganhar, talvez a gente entre no lado de quem vai ganhar. Foi o que a gente fez na Segunda Guerra. Sim. Quem sabe a troca seja por uma fábrica de semicondutor que a gente não tem e que a gente devia ter. Então, cara, toda a indústria que o mundo perdeu na Ásia vem pra cá. E eles vão investir em fábrica de semicondutor aqui e vão trazer... A gente não tem mão de obra qualificada o suficiente pra manter uma parada dessa. Mas vão trazer gente pra cá, cara. Pois é, tem que ter essa ideia. Chama mão de obra pra fazer siderúrgica nacional? Na época não tinha, porra. Tinha siderúrgica mais tranquilo que chip, siderúrgica mais abraçal. Mas aí você vai ter um monte de sul-coreano vindo pra cá, cara. A Samsung em Manaus, pode, vai ficar lotada. Como é que vai vir pra cá? De balsa? A gente já acabou com a guerra e todo mundo não acabou. É isso, esse é o cenário que vocês estão pintando. Que foi? O mundo não acabou com a guerra. Que o Brasil sobreviveu pra ter uma fábrica de subcontores. A gente tem que estourar mais bombas aí, pô. Vamos deixar o Brasil pra lá. O Brasil nunca interferiu em nada, em nenhuma guerra. Vai ter uma hora que o Clube Bilderberg vai chegar e falar assim, para com essa merda! Para que tá fudendo tudo! Aí todo mundo para. Que quem manda no mundo são eles. Quando o Rothschild falar, foda-se, cansei dessa porra, aí acabou a guerra. Quem é que tá ganhando dinheiro até agora com a guerra aí, com a indústria bélica e o caralho? Todos de sempre. Os traficantes de armas da Rússia, a indústria armamentista americana. Aquele banco da Europa de ganhar dinheiro com guerra desde o século XIV. Estados Unidos pode ter um draft involuntário. Vai ter conscript de novo. Então, vai ter depois do Vietnã. Vai ter o quê, gente? Português. Avistamento compulsório. Mandatório. A palavra única pra isso, a gente não tem português, pelo menos eu não conheço. Mas vocês não acham que a galera vai se alistar por conta própria pra se defender a liberdade, caralho? Filme do Clint Eastwood, filme do Mark Wahlberg. Essa galera já se alistou, não tem mais não. Essa galera pra se alistar. O Clint Eastwood morre esse ano, Azaghal. Caralho. Eu vi no Bacon, vi no Bacon. Cara, se ele morrer esse ano, vai ser foda. A galera individualista não tá disposta a morrer pelos outros. Mesmo pra defender a pátria, eu não sei o que. Quem tinha que fazer isso, já fez. Já fez, pois é. A galera mais nova que a gente, então... Quer que todo mundo se dane, eles querem o deles. Eles vão falar, eu não sou obrigado, velho. Eu não quero, pô, eu não vou fazer isso não, meu. Ô, velho. Mas ele tem... Ele não tira a razão dele, ele dá obrigado mesmo. Não, falando que eles estão errados. Não é obrigado a ter sido obrigado, né? Exato. A gente falou de bomba nuclear, míssil nuclear, mas não falou da vibe do momento, que são os drones. Os drones, na verdade, por enquanto, são a maior esperança de paz. Que é você fazer os bombardeios estratégicos sem levantar alarde, sem levantar comoção das populações locais. Não, mas a questão é, a gente já passou dessa fase. A guerra está declarada, o maluco gritou por Putin. Sim. Eu tô falando do momento do... A gente só não tem conflitos armados mais sérios porque estão usando os drones para fazer o papel que faziam antes com bombardeios. Isso, aí com forças especiais, né? Se o drone cair, o piloto levanta... O mesmo piloto levanta o outro drone da base e vai continuar o ataque. O piloto tá sentadinho na cadeira dele em casa, o piloto não tá com risco de vida. É o sonho de qualquer comandante militar. Ele gasta drones pra treinar aquele cara que não vai morrer. E é muito engraçado porque a palavra drone, ela perdeu um pouco o significado, né? Porque quando você fala drone, você imagina aqueles drones, sei lá, Phantom, que carregam uma GoPro. Não, porra. Sabe, é isso que vai ver na cabeça. O drone é um Predator 4, pelo menos. O drone é um avião, um gigante, né, cara? Pois é. Uma parada grande, não é um... Já existe, tinha um avião pilotado remotamente na Segunda Guerra, então você vê que a parada não é de agora. Não tem uma pizzaria em São Paulo que tá entregando pizza com drone? Não. Tá, tem. É verdade. Não tem. Tem sim. Aonde? Tem. Em São Paulo. Que pizzaria? Pizza drone. Essa notícia tem pouco tempo, cara. Uma foto aqui carregando a pizza. É balela, não tá. É balela? Não tá. É verdade. Se tá, tava, porque já roubaram o drone. Nesse mapa desse conflito, qual é a posição do Paquistão e qual é a posição da Índia? Eles simplesmente vão se atacar porque eles enlouqueceram? Não, o Paquistão vai invadir a Caxemira, que é deles. É deles porque eles querem. E a Índia disse que não é. Tá todo mundo. Ele vê a China invadindo Vietnã, Laos. Vietnã, que isso? Isso não existe mais. Agora é a província da China. Então eu vou invadir a Caxemira também. O pessoal que fabrica Papa Mundi tá enchendo o rabo de ganhar dinheiro fazendo mapa novo. Então o Brasil vai fazer o quê? Vai invadir o Paraguai? Porque tá todo mundo invadindo alguma coisa? O Brasil vai ficar naquela, cara. O que que eu faço? Não faz isso, rapaz. Eu vou mandar um navio aí. Então. Vai vender pra todo mundo como ele fez em todas as guerras, cara. Todas as guerras a gente ganhou dinheiro vendendo pra todo mundo. A gente não, né? Mas a galera de sempre ganhou dinheiro vendendo pra todo mundo. Vendendo pro lado. A Argentina vai sair do buraco vendendo comida pra todo mundo como eles ficaram milionários na Primeira Guerra Mundial. Caralho. A Argentina é o país mais rico do mundo na época, cara. É mais rico que os americanos, inclusive. Já falei, bomba atômica em Dubai. Um lugar mais propício. Mas não tem... Qual o motivo? O motivo é Quem vai jogar? É a Torre Gêmeas, nova. Olha só, a guerra já está estourada. Não Irã? De... Mas por quê? Ele tem uma bomba atômica, ele pode causar baixas. Ele vai só derreter uma cidade. Ele vai mandar em Tel Aviv. Tel Aviv já é. Em Tel Aviv faz sentido. Em Dubai não faz sentido. A gente está cometendo um erro aí, que é o seguinte. A gente está pensando na guerra pós... Pera aí, desculpa, Dudu. A gente está cometendo vários erros. Grosseiros. Calma, cara. Nesse sentido que eu vou falar agora. A gente tem que entender que uma guerra, o seguinte, a gente tá pensando na guerra, o modelo da guerra a partir de 45, cara. A gente não tá pensando no modelo da guerra clássica, que era o que precisa ter pra ter uma guerra nuclear, que é o seguinte, todo mundo tá com seu território. Tá a Rússia lá, a China aqui, a OTAN colar. Beleza. Pra alguém vencer essa guerra, vai ser preciso avançar através do território inimigo. Em algum momento isso vai ser preciso. Ou a OTAN ir até a Moscou, ou então o Pacto de Varsóvia, barra União Soviética, como a gente chama aí, China, ir até Washington. Uma hora isso vai ter que acontecer. E aí, quando isso acontecer, que começam as bombas nucleares, né? Que seria o único jeito. Agora, se a gente pensar só nesse deixa disso, que é tipo o Jovem Nerd com os poros quentes, não, fica aí com a Ucrânia, fica aí com a Turquia e tal, não é um cenário que a gente tá propondo. Não, cara. Mas não tem fica aí. No cenário que a gente tá traçando, Moscou já passou por cima da Polônia e tá na fronteira da Alemanha. Alguém vai ter que entrar na União Soviética, cara. Alguém vai ter que tomar a capital, porque é isso que é guerra mesmo. A gente tá com medo de fazer essa projeção, entendeu? Bom, a Rússia consegue então invadir a Alemanha ou não? Consegue. Consegue? Consegue. A Rússia deve parar na fronteira da Alemanha, mais pra dentro ali, Suíça e companhia. Ah, mas depois. Eu quero saber da porrada ali. Mas ela entra na Alemanha. Não vai ser fácil, não, mas ela entra na Alemanha. Então deixa eu começar. Então aí começa a guerra atômica. Eu vou falar por quê. Se a Rússia chegou na Alemanha e os Estados Unidos tá lutando no Japão, ali embaixo, contra a China, na Coreia, os Estados Unidos vai atacar a Rússia por trás. Vai. Não, mas não só isso. Por Vladivostok. Vai entrar por Vladivostok. É o caminho mais curto. Alasca, Vladivostok, né? É possível. Antes dos Estados Unidos atacar a Rússia, pelo onde você falou, lá pelo Japão, é o seguinte, a situação na Alemanha já foi além dos Balcãs, já foi além da Europa Oriental e tudo mais. Então, o que acontece? A Rússia está muito forte. Quando é que começa a guerra nuclear? Não. Ataques de mísseis nucleares americanos, não necessariamente a Moscou ainda, mas a centros industriais russos, para impedir que a indústria russa continue, né, se alimentando e continue tendo produção bélica para continuar esse ataque. Mas esse ataque é americano ou é europeu? Ou é francês ou... OTAN. Então, se eles fizerem isso, os russos vão devolver aniquilando o país, vão dizer meio oeste americano inteiro. Aí desenhou o cenário. Aí faz sentido jogar a bomba, não é só simplesmente derreter uma cidade. Entendeu? É que a gente tá com medo de jogar a bomba, porque a gente pensa assim, vamos jogar a bomba em Moscou. Não, a bomba é uma necessidade, ela não pode ser jogada aleatoriamente. Então é através desses centros industriais, centros de produção, cidade. A não ser na mão de um maluco. E aí entra o Paquistão. Isso acontece, as bombas nucleares acontecem, por quê? Porque não tem ainda como a OTAN chegar por terra lá no meio da Rússia. Então eles mandam as bombas nucleares. Essa que é o cenário. Peraí, a minha pergunta é, o cara precisa mandar uma bomba nuclear pra explodir uma fábrica de combustível? Eles vão ficar mandando míssil normal, vão ficar gastando Tomahawk. É, eu acho que bomba nuclear é muito drástico, cara. Eles vão ficar mandando Tomahawk. Mas eles vão fazer esses ataques e vão usar drone, o caralho, pra acabar com os centros de distribuição. E aí sim a Rússia pode a jogar os mísseis dela, não sei se atômicos, mas mísseis. A Rússia vai mandar do mesmo jeito os Tomahawk deles nos americanos, com o mesmo intuito. Quem mandar a primeira bomba atômica sabe que vai ter volta. É, exatamente. Tirando o Paquistão, com certeza que deve mandar, ainda mais em relação à Rússia, mandou na Rússia, tá fudido. A Rússia ainda tem o maior arsenal. O maior arsenal nunca foi o americano e continua não sendo americano. Uhum. Então... Eu tô tentando desenhar aqui uma guerra atômica, vocês não estão me deixando. Não, mas a guerra atômica tem que fazer sentido. Porque o primeiro que jogar uma bomba atômica, ele caga o mundo inteiro. E se a Rússia tá invadindo a Alemanha, ele quer território, ele não quer um deserto nuclear, porra. Pois é. Eu vou falar como é que vai fazer sentido. Na verdade, assim, poderia mandar uma bomba tradicional? Poderia, poderia. Mas nesse cenário, é um cenário que você precisa assustar a Rússia, porque, porra, a Rússia já tem, além da União Soviética, entre aspas, inteira, até a China, caralho, e tá entrando na Europa. Então, poderia mandar uma bomba convencional, mas é necessário mandar uma, seria necessário, hipoteticamente, mandar uma bomba nuclear pra assustar, pra deixar os caras cagados, porque a Rússia já tem a União Soviética inteira, já tem a China, porra. Então é necessário pra fazer com que eles recuem. E tu já viu essa bomba russo nuclear... cagado, cara? Tu já viu o russo com medo? Os caras foram na Alemanha e deram tiro na Angela Merkel, cara. O medo funciona muito mais no sentido contrário do que nesse. Eu acho que mandar essa bomba na Rússia é você startar a merda. Aí fodeu. Aí realmente o nego pode mandar a bomba no Dubai, pode mandar a puta que pariu, que aí foda-se. Aí acabou. Você mandou uma bomba nuclear na Rússia e retaliação imediata, cara. Quando dizem que o Brasil é o país do futuro, é por causa disso. Todo mundo vai se explodir e vai sobrar o Brasil que já entrou na guerra. Cara, a única chance desse teu plano funcionar, Dudu, é o seguinte, é os americanos têm uma parada que não estão desenvolvendo há anos, uma parada que no Civilization chama SDI. É basicamente você derrubar os missilzinhos, né? Se os americanos ativarem o projeto Guerra nas Estrelas deles, que eles estão desenvolvendo fazer há anos. Desde 1983. E eles se garantirem que os eles vão 77, derrubar pô. Os... E eles garantirem que eles vão derrubar os mísseis russos. Aí pode ser que eles mandem algum. Ei, Israel já faz isso, já derruba mísseis no ar. Mas, cara, é diferente. A estatística de Israel não é tão... Mas eles derrubam, maluco. Ah, mas Israel diz que tem 80% de acerto. A galera diz que tá na fase dos 50. Que não deixa de ser ruim. Metade dos mísseis vão, mas só precisa cair uma, né? Exatamente. Exato. Não é uma bomba que vai explodir uma escola, uma refinaria. Vai explodir uma cidade inteira. Os americanos podem assumir o risco naquela assim. Washington está protegida, Nova York está protegida, o resto do país se foda. Se cair, caiu. Sabe qual seria o cenário que os Estados Unidos mandaria primeiro as bombas? Seria eles terem uma segurança dessa que o Lorenzo tá falando, identificar exatamente quais são as bases militares russas que poderiam sair bombas que os ameaçassem. E aí mandar primeiro numa daquelas. É inevitável, os caras vão acabar nos mandando. Então vão mandar primeiro tentar destruir as bases com bomba da Rússia. Mas eles precisariam fazer com isso com bomba nuclear? Sim. Talvez sim. Esse tipo de ataque faz parte do acordo entre a Rússia e os Estados Unidos. Nenhum dos dois pode desenvolver esse tipo de proteção de escudo balístico. Só que os dois desenvolvem os americanos simplesmente falaram, foda-se, caguei e cancelaram esse acordo. Então os americanos estão fazendo já das claras, digamos assim. É claro, esse acordo é uma sacanagem, né? E a Rússia não tem grana pra fazer em contrapartida. O motivo do acordo é baixar a poeira da escalada. Ela fala, ó, eu não vou fazer, você também não. E os russos trocaram com os americanos em troca de uma arma que os russos têm, os americanos não, que é um míssil que entra em órbita, não como um míssil balístico, ele entra em órbita e é pilotado, que é uma parada que os russos fizeram nos anos 60, que é bem legal e que os russos ainda têm ativo. Bem depois legal, os americanos pularam. Depois que os americanos pularam fora desse acordo, os russos falaram, beleza, já que a gente não tem mais um acordo, então nós vamos desenvolver os mísseis de novo. E estão desenvolvendo de novo. Então acabou. É inverno nuclear. Tá. Então os Estados Unidos... Cebola! Começa a comprar cebola, mano. Peraí, então os Estados Unidos identificam os silos russos e manda bomba... Mas esse tipo de ataque não é eficaz, sabe por quê? Esse é o ataque padrão. Eles mandam porque eles sabem que os russos vão retaliar, mas eles acham que eles vão conseguir resistir a ser retaliado. A única coisa que ele fez foi decidir a hora que o ataque ia acontecer. Exato. Quando chega numa situação, ó, é inevitável. os caras vão mandar. Se chegar numa situação dessa, é inevitável, os caras vão mandar. Então vão mandar primeiro. E tentar desminar o poder de fogo dos caras. Seria basicamente se os russos estivessem ganhando ou se os russos estivessem perdendo. Exatamente, perdendo. Eu acho perdendo mais provável até. Caralho, não tem cenário positivo, né? Os russos ganhando ou perdendo. Perdendo é até pior. Cara, agora, se tivesse tá empatado, se tivesse empatado, nada disso aconteceria. Empatado é Guerra Fria, mano. Se eles estão ganhando, eles podem vassalar os americanos. Se eles estão perdendo, pode ser a última tentativa do cara de não perder. São os dois momentos perigosos da história. Enquanto a porradaria tá igual, qualquer um pode ganhar. Por isso que a grande chance de paz é quando tá ainda no meio e o cara fala, ó, tu vai perder. E o outro cara visualiza que vai perder mesmo e assina o tratado de paz. Se o cara já tá perdendo, o cara sabe que agora ele perdeu, fudeu. O nego vai rita nos últimos dias. Ele já sabia que os russos iam invadir e iam matar ele. Então calma aí, a Rússia... Se tivesse que matar um monte de gente, azeite. A Rússia começa a perder. Não, não é o cenário que a gente tá traçando. Vocês acham que a Rússia vai perder? Tá ganhando. A Rússia tá ganhando. A Rússia tá ganhando. Tá ganhando. Não é que ela tá ganhando. Ela tá invadindo os países periféricos ali. Ela tá andando. Não, já tá na Alemanha. Ela vai ter problema de passar da Alemanha, porque o terreno é difícil. Se o terreno é difícil, os caras são russos, maluco. Cara, o terreno diminui a velocidade deles. Quando todo lugar que diminui, facilita. Não tem montanha na Alemanha? Ali em Berlim, porra? Não. Bélgica? A Alemanha passou. Itália, Áustria. Já estão pra Bélgica ali. Caraca, não. A Bélgica era do outro lado. Chegou na Bélgica e passou a cabeça já. É. A Alemanha é isenta inteira. Praticamente tudo. Cabeça sem ombro, né, Jovem? A Suíça, eles não conseguem entrar e também acho que não vão entrar. A Suíça vai ficar neutra, como sempre. E Paris? Paris já se rendeu. Já se rendeu. Ninguém atacou. Ninguém atacou, mas eles se renderam. A França vai estar com sangue nos olhos até a ameaça de cair a bomba atômica em país. Aí já não sei, depois da ameaça da bomba atômica ou da própria, eu não sei. Se a bomba cair, eles continuam lutando. Se a bomba não cair, aí talvez eles tenham medo da bomba cair e botem um pé no freio. E a Inglaterra? A Inglaterra vai estar all-in porque eles são malucos. A Inglaterra vai estar lá, temos que matar os russos e vão estar lá de toda. Eles gostam desse negócio de guerra, sempre gostaram de os outros mesmo. Então a gente vai ter um outro dia D, é isso? Não. Eu acho que não vai ter um dia D, cara. Eu acho que a diferença dessa guerra pra Terceira Guerra Mundial é que o cenário é outro. Tá todo mundo do lado da Alemanha. Os aliados dessa vez são a Alemanha e o resto do mundo versus o eixo Coreia do Norte, China e Rússia. Cara, eu não me estranharia essa Turquia até do lado da Rússia. Por não. Quê? Eu acho mais fácil a Rússia invadir a Turquia. Não sei, a Turquia sempre foi ambivalente nessa história. É a história da cabeça sem pescoço. Invadiu a Geórgia. Aí vai assim, aonde acaba a Geórgia e começa a Turquia? Porque a Rússia invade a Turquia e tá ali dentro do cenário do Oriente Médio, né? A Turquia dá uma de Itália e fala, ok, todo lado de vocês, não precisa muito. De início não, mas quando a Alemanha começar a ser invadida de verdade, a gente fala, a Rússia tem toda a Europa Oriental, então. E já tem chegando na Europa Ocidental, na Alemanha, não é isso? É. Esse que é o desespero americano, né? Desespero americano, desespero francês, desespero inglês. Esse é o mapa do desespero da Terceira Guerra, padrão. Mapa da Guerra Fria. Então já é a hora das bombas, né? Claro, tu quer jogar bomba, mano. É claro, porra. Eu vou acabar. Pra poder ir dormir, cara, já tá tarde. sabe o que eu tô curioso? É pra ler os e-mails desse programa, cara. vai ser um festival. A gente acabou, de qualquer forma, com as bombas detonando e explodindo a porra toda. Isso, aperta o botão logo e explode a porra. Então a gente pode mandar uma bomba em Brasília, não? E sabe quem, na verdade, seria o único que se consideraria vitorioso nessa porra toda? A Argentina, porque no meio da confusão ia retomar Malvinas e falar, ganhamos a guerra. Mas eles precisariam fazer isso com bomba nuclear? Sim. Talvez sim. E a Rússia não tem grana pra fazer em contrapartida. Mas o motivo da corda era de desescalar. Tá tocando a sirene, vai cair uma aí. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.